Bem-vindos, cambada! Começando o Neoplayer, episódio número 22. Neoplayer, segunda temporada, começando com nossos amigos de sempre, Geek Section. Cisne Negro não vale um centavo. Guilty Gear. Tem gente que acha que a internet é baseada apenas na própria opinião. Cisne. Trolo mesmo. E eu, Rômulo, seu host favorito. Então vamos começar na nossa segunda temporada, na temporada 2016 do Neoplayer Podcast. Mano, é incrível, né? 2016. E a gente já tá gravando e já tem tipo uma semana que 2016 já começou. É incrível como que passa rápido. Ah, eu não sei. O início desse ano eu tava completamente bêbado, então eu não faço ideia. Assim, então, já tá tão rápido, meu. Daqui a pouco a gente já vai estar assim em fevereiro, cara, no carnaval. Tirando o Guilty, que já está no carnaval, né? A gente vai estar no carnaval. Exato. O fuso horário da Bahia é diferente. O fuso horário de alguns meses. E eu já tá na vetinha vibe direto. Vou fazer uma montagem sobre isso. Vocês verem como é que é. Como é aqui na Bahia o relógio. Então, cambada, fora encherem os seus rabos de peru e rabanada e cachaça e essas coisas, vocês jogaram videogame? É, na medida do possível, né? Teve a Steam Sale, né? Então, o que você jogou aí, o que você achou? Pegando aquilo que o Hermes nos recomendou, né, nossa camarada Hermes, eu peguei o joguinho lá que ele falou, o tal do Brawl lá. Ah, e aí? Presta? Presta, é um jogo legal pra caramba. A primeira impressão que você tem que você vai jogar é tipo de Bomberman o jogo, né? Só que também só fica na impressão, né? Porque o jogo é bem aquele, um clima dark, assim, sombrio. Além do visual dele mesmo ser todo em cel shade, né? Tem aquela pegada, bem, lembra até também um pouco aqueles jogos Borderlands, né? O clima assim é todo naquele coisa tipo de tristeza, assim. Aí tipo, tem lá os personagens, são 8 personagens pra você escolher. Aí tem o urso triste, o palhaço sem graça. Urso triste, o palhaço sem graça, imagina que deve ser legal, hein? É, então, o negócio é totalmente o oposto daquela visão que a gente tem de Bomberman, assim, que é uma coisinha bonitinha, felizinho e tal, né? Fora que também o jogo bem mais estratégico do que os jogos do Bomberman, que Bomberman você só tinha um botão lá pra soltar as bombas e às vezes pegava os power-ups e tal, né? É, agora a gente tem o urso que não é engraçado, a gente tem essas variações, então, né? Então, nesse jogo, no Brawl, né, você tem lá, além do botão de soltar a bomba, né, você tem um botão lá de um ultra, né, especial, que você vai catando os power-ups e aí solta um super ataque. Cada personagem tem um ataque específico. Por exemplo, lá o palhaço, ele fica espirrando e aí consegue só jogar as bombas pra frente. Aí tem uma boneca lá, que é princesa não sei das quantas lá, que ela consegue paralisar o tempo, assim, dos personagens, deixar eles mais devagar. Cada personagem entre os 8 tem um ataque especial, né? E isso deixa o jogo super estratégico, meu. Aí você tem que aprender todos os movimentos de todos os personagens pra você saber conseguir jogar. E aí também entra também um porém, né? Você tem que jogar esse jogo com amigos, porque jogar contra a máquina, meu Deus. Você bota no mais fácil, o jogo tem uma IA, caralho, você vai passar ódio naquele jogo. A IA te encurrala no canto em poucos segundos, você não consegue escapar e você morre, mano. É um inferno o jogo. De repente é porque tu não pegou o jeito da coisa, né? Não, é muito difícil. O jogo, a IA, eu vi o pessoal reclamando, a IA é muito esperta, assim, mesmo no Very Easy. Esse Bomberman, ele é um pouco mais devagar, é um pouco lento, né? Esse jogo é super rápido, assim, super dinâmico. E aí com a IA da máquina super inteligente, meu, você não consegue acompanhar, porque meio que ela já sabe o que você vai fazer, tá lendo seus movimentos e já tá armando estratégia. Nossa, você não consegue jogar direito contra a máquina. É muito difícil. Rômulo passa longe. Os Rômulo. Só pra jogar contra. Pra jogar contra, eu acho que deve ser muito legal esse jogo. Legal. Agora, contra a máquina, que nem lá, só pra você ter uma ideia, o pessoal que gosta das conquistas, né? O jogo só tem 10 conquistas. Só pra você ter uma ideia. E não tem nenhuma conquista que é fácil. As conquistas mais fáceis é você terminar o modo história de cada personagem. Pra você fazer isso é um parto. Eu não consegui passar nem completar o primeiro level da história lá de um personagem lá, que é tudo no easy. Mas o jogo é legal pra caramba. E eu tava vendo além do PC, que também tem pra PlayStation 4 esse jogo. É de quem mesmo? Qual é o produtor? Ah, eu não sei. É indie, né, esse jogo, né? Mas vale a pena, assim. É um jogo que eu nem sabia que existia se não fosse o Emerson ter comentado lá. Então, Cid, você que tá falando pra caralho aí, o que você jogou? Então, peguei na Steam Sale, promoção, todos sabem que teve, né, final de ano. Peguei vários jogos, dentre eles que eu joguei mais foi o KOF 13, um jogo pelo qual falei muito mal. Yeah, jogo KOF lindo, 13, pra quem é cofeiro, joguei com o Guild, ganhei, claro. Não foi comigo não, infeliz? Deixar. Então, joguei com o Dissection, confundo. Joguei com o Dissection. É, tudo viado. Num Dissection ruim pra caralho, pra variar. O jogo, porra, é aquilo, a visão que eu tinha do jogo, dei uma melhorada. O jogo é legal e tal, mas aquele traçado dos personagens eu achei meio esquisito. Principalmente do Clark, o da Yuri, parece uma, sei lá, mano, é muito esquisito aquele troço. Não, eles podiam ter mantido, sei lá, pelo menos o traçado antigo renovado e tudo mais. Não sei. Ah, iam manter aqueles sprites de... É, o cara quer... O cara não, quer... Não, o cara isso, não quero, manter eu não aqueles sprites de 90 anos. Mas eu não quero que mantenha. O cara não acha eu não quero que mantenha. Evolui, você vê, ó, vamos ver aqui o da SNK. 94 com 95 evoluiu, 95 com 96 evoluiu, foi evoluindo. Mas o cara não perdeu o... Como é que eu vou dizer? O traço original. Você viu os personagens lá, é todo mundo. Agora esse aqui eles modificaram muito, cara. Eles mexeram muito. Joga é lindo, joga é perfeito. Cenários tão lindos. É bonito. Não tem problema nenhum, cara. O visual... Aliás, a jogabilidade, se tem uma coisa que é muito boa neles, é o visual, assim. O visual é foda. Pois é, pra quem não liga pros anteriores, entendeu? Porque, pô, tá muito diferentinho. Beleza, mas fora isso, deu pra jogar. A jogabilidade do jogo é perfeita. A jogabilidade é boa. Ah, então, você joga um jogo de luta por quê? Facilidade. Então, pela jogabilidade. Aí o cara, deu pra jogar. A jogabilidade é perfeita, não sei o que lá, mas deu pra jogar. O que deixa pro cara se o traçado não for sei o que lá. O Clark é meu personagem principal. O cara ficou um monstro, ficou muito esquisito, cara. Ele só tá mais bombado, só isso. Porra, mas é que tá. Não sei se ele tinha esse direito de fazer. Ai, meu Deus. Pera aí. Me faça um favor. Você não é dono da franquia, não. Você sabia disso, né? Você paga pra jogar. Mas, por exemplo, vocês imaginem o Street Fighter V com Ryu, igual o Zangief, musculosaço, não consigo nem levantar o braço. Vocês iam achar legal? Não ia. Você já acompanhou a evolução dos personagens Street Fighter lá desde o 2 até agora? Você acha que tá igual? Acompanha. Você já viu o Ken no Street Fighter V? Pois não, o Ken no 5 não. O 5 eu não vi muita coisa. Não tá tão assim. Tá fazendo essa coisa grotesca? Não. Porra. Não, é outro personagem só. Assim. O que você fala de grotesco pra nós é outro personagem. Que nem você tá falando. O Clark, que nem você tá reclamando, pra mim é a evolução. Eu não quero que fique, faz o mesmo jogo, a mesma coisa há 200 anos. A Yuri encolheu, ficou raquítica. Parece que tá com deficiência. Tá idética. Cara, eu tô justamente com um GIF aqui animado da Yuri na posição padrão dela, sabe? Stand. Cara, tá muito bonito pra mim. É que o Cisne não entendeu que o problema dele é que ele tem que pegar e jogar lá 96. Não inventa de sair, joga o mesmo jogo a vida inteira. Eu quero que ele evolua, mas o jogo é perfeito. Um traçado mantém, pelo menos. Não quer. King of Fighters 94 de novo. É, a vida inteira. Minha cabeça tá presa no passado lá do King of Fighters. Não, quem tá preso no passado aqui é você, sim, exatamente. É que o Cisne acordou assim, KOF 13, antes da 98, deve ser interessante. Mas não, ele tomou um choque. Não, é que o Cisne, coitado, hoje ele teve uma experiência de quase morte, né? Não, hoje eu fiquei morto por um minuto. Eu voltei, entendeu? Fui fazer... Ah, não vou contar isso. Ah, não, por favor, Cisne. Eu acho que o nosso público merece saber. O Romulo foi a primeira pessoa que eu voltei a falar depois que eu voltei à vida. Que eu fui fazer exame de sangue. Vejam bem quem foi a primeira pessoa com quem ele foi logo falar após voltar do morte. Não foi a mulher dele, foi o Romulo. Porque eu peguei assim, eu peguei a porra do celular e quem tava lá? Tava o cabeção do Romulo lá no Facebook perguntando o que vai ser hoje. Qual era o tema? Aí eu ainda meio assim, voltando à realidade ainda. Não, por favor, eu quero que você explique por que você estava desacordado e fora de si. Eu fui fazer o exame de sangue hoje. Então, aí eu tenho um probleminha sério de psicológico. Ah, ele pode ver sangue. Eu sempre desmaio. Não, não é ver sangue. A gente sangue, já sabe sangue que eu você vejo. Tem um problema psicológico. Já sabe. Então, aí eu, porra, sentado lá, falei com a moça, ó, eu costumo desmaiar e tal, né, eu gosto de avisar antes e tal. Aí a garota assim, não vai fazer isso hoje não, porque isso. fica tranquilo aí, você quer ficar deitado? Eu falei, não, não dá, porque a cama era metade de mim, não dava só pra criança. Eu falei, não, vou ficar sentado mesmo. Eu falei, olha, cuidado, se você for demais, você me avisa, porque senão a gente vai perder a amostra, eu vou ter que coletar outra. Eu falei, olha, se eu desmaiar coletando, tu joga essa fora e coleta com eu desmaiado. Me aproveita, menina. Aí ela, não, não posso fazer isso, você tem que estar acordado. Eu falei, bom, então vou tentar. Porque você falou assim, ninguém vai saber. É, eu falei, cá entre nós, faz, vai, eu tô autorizo. Aí a mulher não topou. É, aí eu falei com a mulher, beleza, vamos tentar logo. Eu tava nervoso já, aquela porra, aí o ambiente clínica médica me deixa nervoso. Aí eu pá, aí a mulher botou a mangueirinha lá, aquela borrachinha na mão, apertou, né, fez aquele barulho, que eu já fico nervoso. Falei, vai, fecha e abre a mão. Aí eu falei, ai meu Deus, eu falei, não, já vai, vou furar agora, tá? Olhando pra parede, claro, porque eu não posso olhar que tá nervoso. Aí a mulher, vou furar agora, tá? Eu falei, beleza. Aí a mulher foi, botou. Aí, caralho, porra. Aí eu falei, aí ela falou assim, calma, falta um pouquinho. Aí, já da puta tirou três frascos. Pensei que era um só, me trollou, vagabundo. Eu falei, calma, já tá acabando. Aí jogou um, aí eu falei, caralho, mano, acabou isso. Caraca, vai rápido, mas calma. Como se fosse tipo que vai tirando sangue do corpo inteiro dele, né? O negócio é algumas gotinhas. Porra, maluco, mané. Gotinha, três cilindrão. Aí eu, caralho, segunda. Aí eu falei, caraca, mané. Tô começando a ficar meio assim, vai rapidinho aí, termina aí, senão vai ser complicado, né, mulher? Calma, calma, já foi, já. Ó, segura aqui o algodãozinho pra mim, segura o algodão. Eu falei, eu segurei. Aí já segurei o algodão, já tava já no Silent Hill, já tava virado no Silent Hill, já tudo branquiçado. Já tava ouvindo. Já tava ouvindo o sinal do. Eu falei, eu vou desmaiar. Aí a mulher, não, calma, calma, deixa eu chamar a moça aqui pra te segurar e tal. No que foi chamar a moça, eu voltei, tava 4, 5 mulheres ali em cima. Gente, mas ele tá muito branco. Gente, caraca, mas não sei o que. E aquele cheiro de álcool que já me é familiar. Você já tava acordado, você já tava acordando, né? É, porque esse pessoal de laboratóriozinho enfia um pano com álcool no teu nariz e quer que se morra. Tu volta, caralho, aquela. Aí é por isso que de repente eu fico com dor de cabeça de atrás. Pelo menos é o que você lembra é no nariz, né? Pelo menos você lembra foi no nariz, né? Ah, essa é a parte. Porra, que é, eu tava. É, bom, eu tava. Eu, até então eu tava inteiro com a calça tal, pá, e só tinha mulher ali. Aí eu tô assim, a mulher, você tá melhor? Vou trazer um chocolate quente. Eu peguei, pá, eu peguei o celular. Isso, Rômulo lá. E aí, qual vai ser o tema de hoje? Aí eu. Pô, eu vou responder pra ver se eu volto ativa, né? Volto a par, né? Eu volto ativa. Respondi. Aí respondi, a mulher tá bem e tal. Eu falei, não tô bem. Vou agora. Ainda bem que você não me contou essa história na hora, porque eu ia. Não, não tinha condição de digitar tudo. Eu tava no trabalho. Eu pensei em mandar uma screen, mas eu falei, acho que é demais. Eu outras garotas assim. É demais. Eu falei, galera, vamos fazer uma selfie aqui. Todo mundo aqui. E você desmaiado. Junta aí. O bagulho saindo do braço, ainda assim, os caninhos. Junta aqui no chão. Junta aqui no chão. Vocês que não conhecem o Cisne, é um filho barbado, 30 anos na cara. Mais de 30 anos. Careca. Caraca! Careca e desmaia com uma seringa. Até hoje. Tirar sangue, ele desmaia. É psicológico, gente. É psicológico. Sistema nervoso da pessoa. Aí a mulher fala assim, não, eu falei, aí eu. Não, pelo amor de Deus, puta que pariu, Cisne, que merda, foi, cara. Foi do cacete. Você não tem nenhuma história triste, não, né? Você só jogou videogame, bebeu e essas coisas, né? Não, você não desmaiou com uma mocinha. Meus dias são normais, que é o que você Isso, quer saber. Uma pessoa normal, não doente como o Cisne. Não é igual o Cisne. O que você jogou, cara? Importante, eu joguei Strider, finalmente. Peraí, qual? O do PC ou o antigão? O do PC. Ah, tá, o novo. Ele é rápido, né, de fechar, né, que falam, né? É, mas, como é que eu vou dizer? Supriu as necessidades e as expectativas do que eu realmente esperava do Strider, né? O que eu achei meio monótono é, tipo, como é um mundo grande, eu não gostei muito do fast travel que ele tem, certo? Tipo, você tá no ponto A, você chega aqui, você pega a habilidade muito lá pra frente, tipo, você vai pra outro mapa. Eu achei isso meio falho, podia ser mais bem distribuído. Fora isso, nenhuma crítica realmente ruim. Ó, minha nossa, que jogo ruim. Eu achei bom. Jogaria de novo? Fazer um replay dele? Não, né? Eu ainda estou tentando fazer o 100%, certo? Tô olhando o mapa pra pegar o que faltou pegar. Ah, mas você já terminou? Já, eu tô pegando o troféu do hard agora. E também tô fazendo a parte de pegar os itens. A parte de pegar os itens é que eu tô achando chata, certo? Porque... é, porque o mapa é grande, entendeu? Tem, tipo, tem item que você... às vezes você vê um inimigo, você... ah, é só um inimigo. Mas, tipo, você congela ele no ar, sobe nele, tipo, tem outro em cima. Pra você pegar o negócio, tá lá em cima. Às vezes você não percebe isso. Você, ah, é só um inimigo. Mas esse negócio do mapa grande também eu achei quando eu tava jogando, assim. Às vezes exagerava, assim. Eles faziam um negócio lá na casa do cara, só pra você ir lá, ficar andando. É, só pra ter um backtracking grande pra caralho. É, não, isso aí realmente eu concordo. Só eu pra acho inflar. Que, é, eles o legal é que o mapa tem uma porcentagem, né? Tipo, você pegou 100% dos itens, é tipo, não volta mais lá. Fora isso, é, a questão da altura do mapa também, tipo, você tá embaixo, a saída é lá em cima, é uma subida da porra. Aí tem, aí às vezes tem um inimigo filha da puta, oh, você chegou aqui, ele dá um golpe, você cai tudo de vez. A jogabilidade dele lembra muito daquele Strider 2 de arcade, né? Não o Strider 2 mesmo, aquele que saiu com o arcade virtual. A jogabilidade sim, dele... eu lembro o Strider 2 do arcade, que era 3D, mas os bonecos eram 2D. Então, a jogabilidade dele lembra a movimentação, assim, lembra bastante aquele jogo. Sim, nesse aspecto lembra, só que... o Strider 2, assim, do arcade, que saiu pro PS2 ou pro PS1, se não me engano, acho que foi PS1. Tipo, ele era mais rápido. Porque dele, o Strider ia ser rápido. Esse daqui não é ser tão rápido assim, né? E o troféu besta lá, tipo, 0 em 4 horas, mas a ideia de Strider é que fosse bem mais curto. Porque a ideia é que seja um jogo rápido, né? Era um jogo de arcade, né? Pô, mas o jogo é bacana, né? Todo mundo aqui jogou, né? É um bom jogo. Se você não quer gastar dinheiro, espere uma promoção. Cara, eu joguei duas coisas, basicamente. Eu voltei a jogar o Rogue Legacy. Tô jogando aquilo. Quase todo dia eu jogo uma meia horinha e tal. Mas um jogo que eu realmente queria comentar aqui. Cara, o Rogue Legacy é bem legal. Vale muito a pena jogar. Eu já falei dele 1 milhão de vezes. Mas zerou, finalmente? Sim, zerei. Eu estou no como é que é? New Game Plus 2 agora. Também se o Romulo falasse que não tinha zerado, eu ia falar, mano, lá no episódio 2, se eu não me engano, você falou que zerou, você tá caindo em contradição em você mesmo, velho. Não, não. Ele naquela época ele falou que tava jogando, mas era muito difícil. Ele não tava zerando. Mas, gente, eu queria falar mesmo, era do Her Story. Que é, cara, Her Story é foda, que é uma porra de um jogo que você pode falar muito pouco dele sem dar spoiler. Her Story, você tem acesso ao banco de dados da polícia, que tem todas as gravações de uma mulher falando sobre o assassinato do marido dela. E só que, tipo, todos os diálogos... é tudo filmado, sabe? É uma atriz mesmo fazendo. E todos os diálogos estão transcritos. Então você procura a palavra assassinato. Ele vai te mostrar lá o trecho do vídeo. São vídeos de 30 segundos que tem a palavra assassinato. Daí você assiste, daí fala, assassinato de quem? Aí você procura o nome do cara. Aparece todo o vídeo que aparece o nome do cara. É FMV esse jogo? Em FMV, todo em FMV. Foi lançado esse ano. E, cara, esse jogo, ele te conta a história de uma maneira. É um jogo curtinho, tem umas 3 horas, eu acho, até menos, se bobear. Mas, cara, ele te conta uma história que ele só podia ser contado nessa maneira, só em videogame. Mas nenhuma outra mídia ele poderia ter sido contado de maneira parecida. É, mas não vai dar spoiler em matar o exato, é. Não, eu não vou dar spoiler, porque é justamente isso. Você tá tentando descobrir quem matou, por que morreu. Por que matou, quem morreu? Tá fazendo a novela da Globo. É, né? Sempre tem aquilo. Quem matou Odete Reutemann, né? Mas aí, sabe, daí você começa a assistir os vídeos, porque na verdade você é tipo a filha do cara que morreu. Aí você tá vendo os depoimentos da sua mãe e de outra pessoa. E, cara, ela vai te contando fragmentos da história, sabe? Imagina se você mesmo assistindo esses depoimentos, e você tem que montar essa história na tua cabeça. Fala, porra, o que aconteceu aqui? Caralho, é isso aqui mesmo? Pera aí. Daí você busca uma palavra, pega um outro vídeo lá dizendo outra coisa. E é um jogo que ele não tem um final especialmente dito, assim. Tipo, o próprio desenvolvedor, pessoas chegaram pra ele e disseram, olha, aconteceu, eu acho que aconteceu isso no, na história. É isso mesmo? Ele, pode ser. Ah, é final aberto. É mais ou menos, é que ele não tem um final, sabe? Não vai ter nenhum. Não existe mesmo o final. Não existe um final, não tem lá um the end, sabe? Quer dizer, até tem, mas sabe, a história você pode montar ela de tal maneira que a ideia você não é um achievement, fim do jogo, game over, sabe? Não, é ver tudo e entender como aconteceu. Quem gosta de um, sabe, de um thriller, de uma história de suspense, tá? De suspense, mas é um assassinato, sabe? É um mistério, você tem que saber o que aconteceu. por quem matou e por quê. Cara, é muito legal. Assim, eu acho até barato, acho que tá fora da promoção, deve estar uns R$15, até menos. É um jogo curtinho, uma meia horinha, umas 3 horinhas lá e tal. Mas, cara, eu acho que vale a pena cada minuto que você vai passar ali. Porque, ó, tá custando R$12, fora da promoção. Sem desconto nenhum, tá R$12. E, cara, quem quer uma coisa um pouquinho diferente, quem não se importa com... Ah, sei lá, se você gostou de outros jogos como Life is Strange, ou aqueles... os jogos da Quantic Dream, sabe, como Heavy Rain. Se você quer um storytelling interessante, você, cara, esse é um jogo até que você pode mostrar pra pessoas que não curtem videogame, sabe? O cara tem aquela namorada que, ah, videogame é Call of Duty, dando tirinho e tal. Bicho, apresenta esse jogo é interessante, cara. Ele pode trazer outras pessoas. Eu recomendo pra caralho, assim. Vale muito a pena. Volta ao ano de 1990, galera. Foi um ano bem especial, cara. A gente teve muita coisa boa e a gente vai falar de uma pequena retrospectiva desse ano, né? Dos grandes jogos lançados em 1990. Seguindo o padrão já do nosso primeiro podcast sobre, né? De volta, né? É porque, vamos falar a verdade, né? A gente sabe falar com muito mais propriedade do que foi lançado em 1990 do que o que foi lançado em 2015. Com certeza. A gente tem muito mais embasamento, muito mais conhecimento sobre isso, né? 2015 vai se tornar importante daqui 20 anos. Exato, daqui a 20 anos a gente faz uma de retrospectiva. De volta ao ano de 2015. Exatamente. Bom, vamos lá, a gente vai fazer cada um fala um jogo, quer lembrar desse ano maravilhoso, 1990. Cisne, começa você, Cisne. O que você gostaria de trazer pra gente de 1990? Em 1990 eu vou trazer de volta um jogo que teve o remake, né? Castle of Illusion, do Mega Drive. O jogo que era o maior orgulho dos caras, os donos de Mega Drive. Todos os donos de Mega Drive. Sim. Todo dono de Mega Drive chegava pro dono de Super Nintendo e falava assim: mas vocês não tem Castle of Illusion. Vocês não tem um jogo do Mickey, né? Porque pro Mega Drive tinha esse, tinha o Fantasia. É, só que, né? Depois pro Super Nintendo saiu Magical Quest, que é muito mais legal. São milhares, porra, os melhores jogos do Mickey saíram. Os melhores não. Os do Mega eram mas bem até top. Então, Castle of Illusion era um negócio que os caras esfregavam na cara. Lembro da capinha e tal, ele assim... Tudo, eu lembro até aquela introduçãozinha, se lembra? Tipo, uma bruxa, né? Vem assim. É, bruxa. Então, a capa é ele olhando assim lá, tipo um castelo tal, da bruxa. Ah, a SEGA meio que tinha uma amizade com a Disney na época, né? É, engraçado que tinha bastante, fez bastante jogos da Disney. E esse jogo também era conhecido também pela dificuldade, você lembra? O pessoal falava que ele era bem difícil. Falava, não, mas e outra coisa também, que ele é super difícil. É, o Castle of Illusion não achava tão difícil, não. Eu achei ele bem tranquilo. Fantasia eu achava bem mais, mas voltando ao Castle of Illusion, pô, um jogaço. Era aquele... Eu não lembro se esse foi o primeiro do Mickey ou teve aquele anterior antes. Não, o Castle of Illusion eu teve pra Master System, só que a versão do Master System eu não lembro se eu vi, eu não sei se é igual a do Mega. É, a versão acho que não, mas o Land não teve pro Mega não, né? Acho que eu tô confundindo isso. Acho que o Castle foi o primeiro do Mega. Depois que eu fui dar uma rejogadinha pra ver, bata, aí você compara essa versão original com a versão remaster, meu, aí você fica assim, caramba, os caras pensaram em tudo, os caras realmente jogar a versão original pra fazer o remaster, assim. Mesmo se uma pessoa... Não, é. Mesmo se a pessoa falasse que não gostou do remaster, que deve ser poucas, mas deve existir alguém que não gosta, não dá pra falar que o jogo é diferente ou que ela... É diferente, o Castle of Illusion Mega, só que é feito no dia de hoje. É, assim. Então, ele é diferente. Mas ele é diferente sim, mas tipo, ele é respeitoso. Ele respeita o original. Então, mas ele acompanha tudo. Você vai andar no castelinho lá, escolhendo coisa igual na versão do Mega. Isso, você vai passar pela tela da floresta igual do Mega. Vai passar... Mas as fases são diferentes, o layout interno delas, sabe? Os chefes estão tão respeitados. Foi perfeita a versão remake. Foi um belo, belo, belo presente. Já que o Cisne, né? Que o Cisne e toda a galera dele que fervilhava lá com o Saturno, que deve saber. Esse jogo, você tá ligado, teve pra Saturno também. Você chegou a jogar a versão do Saturno pra ver se é igual, alguma coisa? Do Saturno? Cast of Illusion no Saturno? Teve. Ele nem saiu. Sabia, se eu não me engano, a versão no Japão, assim. Já saiu a versão pro Saturno. Mas HD... Saturno é HD! É, não, pra época. Saturno pra época. É HD, sim. É. Pra época. Videogame, né, de lá, né? De 96 é HD. Com 2D mais bonito, vocês me entenderam. Eu tô perguntando pra você se você jogou pra saber se é igual. Eu não joguei, eu nem sabia. Não, mas nem como sabia que você vai. Se eu, não, mas eu tô falando. Se eu tô perguntando pra você, é que eu não sei. Ah, como que você tá. Vai me perguntar de volta se é uma coisa que Nossa, eu tô perguntando? Cara, eu tô vendo aqui o vídeo desse jogo. Gente, é o mesmíssimo jogo. É, eu acho que deve ser um jogo de Mega que ele portou pro Saturn na cara de pau. No máximo, botaram uma música. Não, nem showzinho. A música. Então, mas eu. Já que é a febre do Sega Saturn lá, né? Eu pensei, o time deve ter que jogar, sair no Saturn, né? Pior que esse deve ter sido só no Japão mesmo. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi Castle Luz, eu falei, pô, o Disney ama o Saturn. Pra ele foi o melhor videogame. Ele deve ter jogado essa versão. Pô, não tinha lá no mexicano? É, nem no mexicano tinha. Porra, daí. Não. Eu vou lá agora dar um esporro nele. Pra mexicano, qual foi, cara? Tu quer me fuder? Quer me fuder, como me beija, né? Como é que você deixou passar esse clássico aqui no Saturn? E outra coisa também, o Castle of Illusia também, a jogabilidade dele também era boa, assim, apesar de ser, sei lá, de 90, né, já era uma jogabilidade boa, assim. Eu achava difícil nesse jogo era tu acertar a porra dos inimigos pequenos. Porque tu tinha que fazer o golpe da bundinha, né? O amor do cisne, né? O golpe da bundinha. Ah, o cisne. Pois é, eles tiraram isso. É, o cisne jogou Castle of Illusia de Mega vendo o Mickey dar bundinha. Depois esperou mais de 20 anos o cara fazer o remake pra ver a bundinha. E aí os caras tiraram a bundinha e ele. Tiraram a bundinha. Não, quer dizer. Eles fizeram tudo certinho, então esqueceu da bundinha. Quer dizer. É triste, mano. É, e realmente. Quem vai lembrar dessa história? Parando pra pensar, realmente era um dos defeitos do jogo. Que era bem chatinho tu fazer essa porra, lembrar. Que tu tava acostumado de só pular e tal. Ah, então já que os caras tiraram isso no remake, você desceu a lenha, agora você tem que reconsiderar o que você desceu a lenha. Dando o braço a torcer que realmente é melhor sem aquela porcaria, né? Sem a bundinha. É, fica bonitinho e tal, né? Mas. Depois dessa, então, já podemos ir pro próximo. Ah, com certeza. Eu não quero ouvir o Cisne falando como a bundinha do Cisne do Mickey é bonita. Bundinha no Mickey vai deixar saudades. Ah, meu Deus. Dissection, lembra um joguinho bacana pra gente aí, de 1990. Em 1990 também tivemos lá o jogo lá que o Romulo ama, que o Cisne também aparentemente gosta, o The Secrets of Monkey Island. Porra, Monkey Island. Isso eu não cheguei a fechar, não. Eu joguei, mas não cheguei a fechar. Você não terminou ele, não? Terminei, não. Apesar que eu também não lembro se de cara eu terminei esse jogo. Porque eu lembro que nesse tempo aí eu bastava pra terminar esse tipo de jogo. É, point click era. Você tinha que marcar no papel as respostas lá. E depois você saía com seus amigos perguntando qual resposta que ele tinha dado pra você. Era zica. Ainda mais naquela época que eu manjava muito. Vejam bem, ouvintes. Você saía com seus amigos. Imagina quantas pessoas tinham computador naquela época. Veja. Ah, mas o Section só tinha amigo rico, porra. É, pois é. Aí é que tá. Eu nem tinha computador, eu jogava um dos outros. Aí é que tá. Eu saía na rua, perguntava assim, galera, e aquele jogo do computador e tal? O pessoal, hein? Computador? Você é maluco, meu irmão? Você é doido? Vou pro baile ali, curtir, na moral. Peraí. Vamos pro baile ali, curtir, na moral? Cisne. A matinê. Esse jogo é de 1990. Você nasceu em que ano? 83. Você nasceu em 80, você tinha 7 anos. Quando esse jogo saiu. Ah, galera, já ia. Matinê. Mas de 7 anos não tem matinê, filho. Matinê já é 12 anos. 7 anos. Cara, essa molecada de Caxias é tensa. Porra. Maluco, até porque, olha, até porque vocês estão. Os malucos não perdoam. Cisne de 7 anos na matinê via as menininhas de 5 e falava: ó, o broto ali! O broto pra mim! Não, peraí. Vocês estão esquecendo o seguinte: o jogo foi lançado em 90. Até chegar em Caxias, chegou 98, 99. Vai por mim, demorou, cara. Eu só fui jogar esse jogo. Então, tipo, quer dizer que a gente tava no PlayStation, você ainda tava no Super Nintendo. É por aí, demora, a Caxias demora um pouco. Até o mexicano trazer, meu irmão, é só o mexicano tomar conta lá, é foda. Esse Monkey Island, desses jogos, foi tipo um dos mais populares desses point and click, né? E a continuação dele saiu muitos anos depois, né? Não saiu logo em sequência. Ah, cara, esse jogo foi foda, era tipo o Dream Team do... Da LucasArts? Point and clicks e tal, da LucasArts. Cara, LucasArts era foda nessa época, cara. Teve o Ron Gilbert, o Tim Schafer, o Dave Grossman, só a galera foda. Então, mas aí é que você pensa assim, pô, esse jogo foi tipo um dos mais populares daqueles pontos que era. E demorou zilhões de anos pros caras lançar com o Monkey Island 2, né? Aí você pensa, se os caras fez tipo um sucesso, teoricamente você ia imaginar já o Monkey Island 2 logo em sequência. Mas né? Pensa como que é pra fazer um jogo desse. Deve ser trabalhoso pra caralho, né? Não era igual esses joguinhos que a gente tá acostumado de uma plataforma e tal. Isso aqui deve ser bem complexo. Não, e ainda mais na época. A gente não via continuação. É, ainda mais naquela época ainda. Porque a gente não via continuação de point click. Porra, Full Throttle. Não, mas é o que eu tô exatamente o que eu tô falando. Ainda mais justamente esse, que foi tipo um dos mais populares. Também não teve a continuação dele, saiu tipo. De repente foi sucesso e tal, mas não, em lucro financeiro não foi isso tudo, não. Senão os caras teriam feito, claro, 2, 3, 4, 5, 20. Sei lá, mas às vezes também os caras estavam tão no oba-oba. Eles eram jovens. Você lembra a história dos caras lá do Doom? Que os caras pegavam e torravam tudo com Ferrari, não sei o que, tava nem aí pro amanhã. E também a LucasArts também, caralho, lançou muito ponto de clique. Naquela época, cara, foi pra caralho. Porra, era igual uma doença. Quer dizer, eles não estavam com cabeça de seguir uma sequência. Eles queriam fazer tudo. Eles estavam numa vibe louca. Diana Jones, porra, tava foda. Sim, The Dig. The Dig, porra. Grim Fandango, Full Throttle. Grim Fandango, Full Throttle, Day of the Tech Show. O curioso é que os caras agora gostou desse de bebê de novo, isso aí, estão trazendo tudo remaster de volta, né? Não, o Monkey Island teve um remaster, né? Teve. Então, mas vários aí, tipo, Day of the Tech já anunciou que vai ter o remaster. Grim Fandango teve. Ah, o Day eu vou comprar, o Full Throttle. O Grim Fandango já saiu. Já teve? Então, já saiu o remaster. Porra, já. Você tá de sacanagem? O Grim Fandango não só saiu o remaster, como eu comprei nessa Steam Sale e no dia seguinte, esses filhos das putas anunciaram pra PSN Plus. É, esse tipo de jogo era perfeito nos Nintendo DS da vida, perfeitos. Porque com a caneta e tal, tu jogar. Pô, imagina jogando DS, maravilha. Esses jogos tinham que ter. A porra da Nintendo tivesse uma visão, trazer os HD tudo pra lá. Aqueles jogos da Telltale não tem pra DS, não, né? Ele também serviu. Não, funcionava. Foi depois, foi bem depois do DS até o Tail. Não, então, mas tipo 3DS e tal, não tem. Não, não. Tem nada. É, esses jogos pode ser que ele servia, né? Ainda mais tem a canetinha ali e tal. É, no DS tem o lançado pra ele mesmo, foi o Broken Sword. Tem o Broken Sword, tem o Myst. Tem o Myst, é. Eu joguei todo. Mas são os mesmos jogos aí relançados pra ele? Sim. É, relançado pra ele. Muito bom, por sinal. O que caiu perfeito, foi o casamento perfeito, o DS com esses jogos. Cara, mas Monkey Island, cara, era bacana que ele tinha uma historinha. Era meio tosca, né? O moleque que quer ser pirata, né? Mas, cara, era divertido, o visual era colorido, as piadas eram boas. Por mais que você fosse um moleque catarrento, idiota, que não sabia inglês direito, mas era engraçado, era divertido. Uma coisa que a Lucas já tinha de comum nesses jogos era humor. Era sempre muito bom. Sempre tinha humor, muito, muito. Isso que era bacana. Então, cara, Monkey Island pra mim é um dos principais jogos desse gênero. E você, Guilty? Fala mais um pra gente aí. O jogo que foi tipo o pontapé inicial do Super Nintendo, Super Mario World. Nossa, vinha na caixa. Tirando o meu Super Nintendo, todo mundo comprou o Super Nintendo que teve esse jogo. Um jogo bem colorido, longo e divertido. Acima de tudo, divertido. Eu lembro que eu comprei meu primeiro Super Nintendo, foi no Natal, né? Aí comprei, vi aquela caixa do Super Mario World, esmerilhei Super Mario Natal inteiro, ano novo inteiro. Tudo que podia fazer nesse jogo eu fiz. Esse jogo eu joguei muito. E tipo, era um jogo que não enjoava. Incrível. Também ele tinha vários. Você tinha outros caminhos, aqueles caminhos secretos. Você lembra? Você dava aquele caminho secreto que você já ia lá pro mundo 7, lá já via lá o barco lá do Bowser lá, que era caído. E outra, e ele era mó bonito, assim, porque você. Tipo, qual que era a sua comparação? Era os jogos de Nintendinho. Você vê aquele jogo Nintendinho. Mó bonito, assim, caramba, aquele cenário, aqueles ambientes, assim, você fala, caramba, era muito. Não, é música. Eu jogava isso no som máximo, as músicas do castelo e tal, o efeito sonoro, caraca. É, Super Mario World é um dos jogos mais importantes da história, né? Ele faz tudo muito, mas muito bem, assim, é impressionante o nível de criatividade daquelas fases e tal, as mecânicas são simples. É, e vários novos recursos do Mario foi a partir desse jogo, né? Jogar com o Yoshi era muito da hora, assim, em cima do Yoshi, assim, aquele barulhinho que fazia, assim, nossa, era muito da hora. O barulho dentro das fases de caverna que ficava abafada, lembra? Eles abafaram, os caras pensaram em tudo, mano. Tu entrava na caverna, o som ficava mais abafado. E algumas fases que tinham duas saídas diferentes, né? Dependendo da saída, ela ia pra um lugar, pra uma outra nova fase. Inimigos novos. Porque a gente tava acostumado com a tartaruga, né? Aqueles bichinhos do Nintendinho. Aqui nesse do Super Nintendo tiveram vários outros. Aqueles peixão feio que ficava, estourava, os peixes dormiam. Pô, pode que andar debaixo d'água nesse jogo era mó legal, porque tinha um gráfico lá atrás diferente, você tava acostumado de Nintendinho, coisa que não tinha muita coisa. debaixo da água nesse jogo fazia uma diferença, assim, tinha um cenário todo, assim, era bem bonito. Assim. Podia lá jogar, podia jogar de dois, né? Meio numa competiçãozinha, né? Um jogava com o Mario, outro com o Luigi, né? Não, o Mario Verde. É o Mario Verde. E aí ia ver quem conseguia terminar o jogo primeiro, né? Uma competiçãozinha. Tem que dizer também que esse Mario que definiu os outros Marios que viriam depois, né? Seria sempre aquele universo que ele definiu. Ah, sim, verdade. O universo Super Mario, ele foi meio que definido, de fato, em Super Mario World. E é uma pena que ele foi, tipo, o último jogo 2D do Mario em muito tempo, né? Você teve o Yoshi Island, mas, pô, não dá pra considerar que aquilo é um jogo do Mario. Ele é diferente, bem diferente. Na época, depois do Mario World, a gente teve o Mario 64. Já mudou completamente. Pois é, então pra ter um jogo de Mario de plataforma, depois disso, foi só no New Super Mario Bros., assim. Que foi, o quê? Quase 20 anos depois? E, cara, porra, tinha a mecânica de voo. A mecânica de voo é muito bacana, né? Que você tinha que pegar impulso e você tinha que manejar. Era como meio, sei lá, na minha cabeça, você voava no Mario World, era a maneira que começava, que funcionava uma asa delta na minha cabeça, quando era criança. Você ia pra frente, depois você... Vou colocar pra trás pra ele subir um pouquinho. Era horrível controlar aquele voo. É difícil, é. E voando com o Yoshi também, que é da hora. Ah, e tinha um milhão de paradas, tipo, se você engole o casco roxo com o Yoshi, você voa, sim. Tinha, se pega o casco tinha a capinha vermelho, do Mario, tu soltar bola usava de fogo com o Yoshi, engolindo. Bola de fogo, A capinha do Mario, tu podia fazer aquele efeito porradão, tipo do Ralph no chão. Ah, verdade, dar um porradão no chão, é. Porradão no chão, tu flutuava e vinha, pum. Por algum motivo que eu nunca vou entender, eu e os meus amigos, o cara que tinha o Mario World na época, a gente chamava aquela peninha, né, de super cu. Ah. Criança, cara. Criança é um bicho idiota. Vamos pro próximo jogo depois desse. Depois eu que sou... Beleza. Cara, um dos jogos que eu mais joguei no Mega Drive, que eu queria lembrar aqui, é o Shadow Dancer. Porra, que você tinha aquele cachorro. Caraca, até quem era eu, assim, né, os fanboy Super Nintendo, eu tinha inveja do Mega Drive, né? Porra, aquele cachorro era muita onda, cara. Você jogava o cachorro nos caras e ia pular em cima. Fora que assim, o jogo, você. Um personagem grande com um cachorro também grande, um ambiente na primeira fase pegando fogo, assim, tudo destruído. Meu, tudo bonito. O jogo era impressionante, assim. Você já fez. Ah, introdução. O cachorro, o ninja fazendo aqueles movimentos de pá. Esse jogo foi tipo. Esse jogo era aquele que o dono de Mega podia se orgulhar mesmo, assim, e dava inveja, né, quem tinha Super Nintendo, porque o jogo era demais, meu. Cara, esse jogo é até melhor que o do arcade. Pois Shadow Dancer do arcade não é tão legal, cara. Eu lembro até hoje, você vai jogando, assim, a tela, assim, aquela pega o fogo, daqui a pouco chega uma parte, a tela racha, assim, se lembra? Quebra, você tem que pular. Porra, e você cai igual um filho da puta. Mano, esse jogo é incrível. Você lembra as fases de bônus lá, ter caindo do prédio, atirando... Tá caindo do prédio, atirando, atirando shuriken. Cara, esse jogo era muito da hora. Você mandava o cachorro, assim, um especial, assim, aí o cachorro ia segurava lá o cara, você ia atacava o cara e matava. Tinha um paranoia de salvar as pessoas. Tinha tipo um soldado, agora não lembro o que era, um soldado, que ele ficava numa... Não, era umas garotas, não era uma menininha, né? Loura, não? Um troço assim. Não era um soldado? Eram sequestrados lá, mas... É, sequestrados, mas eu acho que eram uns caras mesmo, eram uns caras, assim, que eles estavam, tipo, meio ajoelhados, sei lá, amarrados. Aí você chega, só que você... Não lembro agora se você conseguia matar ele sem querer ou não. Não, acho que não. Agora eu não lembro também se você pegasse todos, se tinha final diferente ou se era só contagem no final. Ah, duvido. Provavelmente era só um bônus, alguma coisa assim. Sim, esse jogo era demais. Todas as telas deles eram legal. Todas as fases desse jogo era demais. Olha, isso eu já não posso dizer porque... Não viu todas as telas. Exatamente. Tu não zerou esse jogo? Você não zerou, então, porra. Não é possível, mano. O que eu faço? O Romulo é um pária pra esse podcast. Meu Deus do céu. Mas, e o cara era o de Mega Drive. Ele não era do lado que nem eu, que era de Super Nintendo. Ele era de Mega Drive. Não zerou, tipo, a obra de arte do Mega. Caralho. Não, e cara, eu tenho um amigo que ele tinha esse jogo. Ele tinha o então você podia jogar Mega. Muito, né? Eu joguei muito tempo essa porra. Muito, cara. Você não faz ideia. Você lembra até onde você chegava? Você chegava à tela da floresta? Ah, não lembro, mesmo? Cara. Tela da floresta. Acho que eu chegava na terceira fase, se não me engano. Não, mas terceira fase mesmo é leve, porque tipo assim, cada fase, se não me engano, tem. Terceiro chefe. Um, dois, terceiro chefe. Aí dois, um, dois, dois. Você lembra? Assim. Não, terceiro chefe. Agora eu lembro se é. Então é a floresta, né? O terceiro, se não me engano, é a floresta. Eu não lembro. Ainda assim, é ridículo e vergonhoso, eu sei. Pois, mas esse jogo é demais. Top. Ainda tinha um cachorro pra te ajudar. É, tinha um cachorro. Tinha um cachorro. Ele tinha uns, o Shinobi ainda tinha aquele especial tipo de um furacão, assim. Você lembra que ele batia assim, o furacão destruía. Mandava o cachorro pra segurar os inimigos. Meu, e o Romulo não conseguiu salvar, cara. O jogo tinha tudo pro Romulo. Falou assim: Romulo, tinha salva, tudo pra salvar. Salva. É você, tipo, marque esse gol. Mas ele não conseguiu. Chuta! É, ele errou. A trilha também sonora desse jogo era mó da hora, mano. Demais. Tudo era perfeito. Ah, lembra que quando você passava de fase, entre cada fase, tipo, ato 2, fase 3, sei lá, tinha um efeito sonorzinho? Tinha. Aí mostrava, assim, uma fotinha dele, né, e tal. Nossa, exato. Esse jogo é muito da hora. Porra, deu uma vontade de jogar isso agora, cara. Puta, esse jogo é muito da hora. Se eu não me engano, foi até o Cisne um tempo atrás que jogou. Ele até comentou no podcast que tava jogando, foi sim. Acho que foi do Master, não. Eu não lembro, mas eu acho que a gente já comentou do Shadow Dance que você falou que tava jogando até. Deve ter jogado, vira e mexe eu jogo esses jogos de novo. Oh, por que a SEGA não vai e faz um pacote aí, um HD desses jogos, pois né? Pois é, isso que eu falei uma vez nos reviews meus. Porra, a SEGA tem tudo pra fazer jogo foda. É só pegar e fazer. Cara, mas, não, Shadow Dancer é demais. É que o Romulo não viu o final, mas eu nunca esqueço da cena do final. Ele olhou. Spoiler! É a época. O jogo de tipo 26 anos agora. Puta que pariu, mas era no demais. O final é que o dia é salvo. É, o dia é salvo. Exato, o ninja salva. O ninja salva o dia. E o cachorro não morre, tá vendo? O jogo que o cachorro não morre, o jogo é bom. Se o cachorro morrer, o jogo é bosta. Top. Não, eu não jogo um jogo com esse jogo ia ser muito controverso. Fato. Se o cachorro morresse. É, mas Shadow Dancer é foda demais. Cisne. Vamos lá, falar esse jogo aqui que marcou uma época, né? The Amazing Spider-Man vs The Kingpin. Não é o Pinguim, é o Kingpin. É o rei do crime. Gordão que fica... É o rei do crime, foi aquele charutão, pá e tal. Cara, esse jogo aqui só teve uma relevância porque era do Homem-Aranha, sinceramente. Eu não tenho muito o que falar, não, mas esse jogo eu cheguei na primeira fase e eu desliguei, que eu não aguentei. Olha, eu achei chato. Eu joguei o do Master e, gente, o do Master é um puta de um jogo maneiro, cara. É, o do Master é agora do Mega, mano, se arrasta, é lento. Cara, eu tô vendo um vídeo do Master aqui e tá me dando... É lógico, você vai falar do Mega, gráfico, porque o gráfico, né? Não. Tu falou de mais rápido e tal. O cara dá um chute, tipo assim, a 3 km do inimigo, o inimigo voa. Não, mas ainda assim, cara, eu joguei de verdade, assim. Esse jogo é bem legal, assim. Esse jogo é bom. E, porra, ele tinha uma coisa diferente. Por exemplo, quando você passava de fase... Pra você passar de fase, pelo menos algumas, não era só andar pra frente e chegar no final dela. Na primeira fase, por exemplo, você chegava no final da fase e falava, ué, e aí, pra onde que eu vou agora? Você tinha que subir no prédio e entrar por uma janela. Que daí a próxima fase era lá dentro. Não era só ir pra frente e chegar no final. É, isso aí é diferente, né? Um bagulho diferente, pelo menos. Ah, acho que eu lembro dessa porra. Tem um esquema parecido com isso, então. Que eu achei em várias fases. E, cara, o jogo é bacana. Você balança. Lança na teia, você atira a teia, dá soco, chute. Cara, eu gostei pra caralho. Pode ser que a minha memória de infância tá me traindo. Eu acho que tá. É possível. Mas, cara, eu gostei pra caralho de Spider-Man vs The Kingpin. Merece estar nessa lista, né? Fácil. Da minha cabeça, sim. Session, fala mais um jogo pra gente aí. Vou falar de um jogo que virou, tipo, um clássico, assim, um ícone, assim, que é o Mad Dog McGree. De arcade, né? A primeira versão saiu lá no arcade. Nossa. Porque, nossa, assim, esse jogo virou, tipo, o que você encontra de tradução, de dublagem feito por todo mundo no mundo inteiro desse jogo não tá escrito, assim. Você pode digitar ele no Google, assim, que você vai encontrar tudo que é dublagem, assim, todo mundo fez. E qual é a maior característica desse jogo? Ser em FMV. Velho Oeste, Bang Bang. É um jogo no Velho Oeste, que já é super legal. Tem aquele velho sinistro no início. Que fica te contando, mostrando, né? Tipo, apresentando os baratos e tal. O jogo é muito da hora. Quem gosta de jogo em trilho, assim, normalmente veio desse jogo, assim, normalmente. Porque esse jogo é naquela pegada já. Uma coisa que eu achava bizarra nesse jogo era... Tu tinha um tempo certo pra atirar. Não era livre, né? Igual os jogos de hoje em dia. Tu tinha um tempo certo da filmagem passar. Se passasse aquele tempo, já era. Tu podia atirar no... Mas cara, esses jogos da FMV no começo dava. Era meio difícil mesmo, assim. Era zica mesmo. Porra, eu lembro que... Eu só joguei decentemente. E outra coisa, você já jogou jogar no arcade isso aí? Você botar em cima a mira ali e ficar... piscava e não funcionava muitas vezes. Nossa, era treta esse jogo. Mas o jogo é legal pra caramba, é bonito, assim. Tá certo que é tipo um filminho e tal, mas é demais, assim. Esse jogo é muito da hora. E o véio ali ficou super marcado, assim. Você lembra desse jogo? Você lembra daquele véio ali na frente da tela ali? Cara, a única lembrança que eu tenho desse jogo da infância é que ele tipo, ele tava no encarte do Mega Drive falando do Sega CD, assim, que ele tinha pro Sega CD. É, ele foi tipo o carro-chefe do Sega CD. Tinha muita coisa dessa de FMV no Sega CD, né? É que na hora que os caras viram assim, pô, acho que ninguém vai lançar nada pro Sega CD. Começaram a pegar tudo que era jogo em filme, vamos empacotar e lançar pro Sega CD. Exato. E esse jogo saiu muitos anos depois no Wii. No Wii? Saiu o pacote dele no Wii. No Wii, saiu. Pô, no Wii deve ser gostosinho, então, mesmo, é isso que eu ia falar. Eu sou burro, né? Cês... É, não. Eu tentei, eu juro pra vocês que eu não consegui jogar. Não? Cara. Não consegui, eu não entendi o que tinha que fazer. Ah, você não sabe o objetivo que atirar nos carinhas que tem uma arma. O jogo só tem tu viu um carinha com arma, você atira nele. E ele não entendeu. Mas eu atirava muito... Ou era muito antes ou muito depois. O Rômulo é aquele. Quando você vê os caras tentando ensinar pro macaco, assim, colocar tipo um quadrado num círculo, assim, aí fica tentando bater, assim, não é aí o macaco fica lá, toma, tentando bater, colocar. Mas tipo, o que alguns não vão entender hoje em dia? Esse jogo tinha um timing pra tudo, certo? Sim. Pegando o melhor exemplo pra quem quiser usar, o Google, jogos dessa época que também pegaram isso, e talvez um infame ou mais mesmo conhecido, é o Night Trap, que tinha por Sega CD ou Mega CD. Tipo, tinha o tempo certinho pra você fazer a parada. É, passou, já era, é isso mesmo. Mas então, mesmo tendo tempo, você sabe o que você tem que fazer. Assim, tirando o Romulo, você sabe o que sabe. Né? Tipo assim, tu tá olhando o cenário, não consegui outra filme. Coisa, né? Aí tu vê um cara saindo com uma arma, é aquele. Se tu, beleza, tiver a resposta lenta do cérebro, mas pelo menos tu sabe que tinha que ter atirado ali. Se chegasse e, porra, errasse o tempo, não, fui lento. Mas o cara, porra, eu não sei. Caralho, não, que eu não consegui atirar em uma Vou pessoa. Vou atirar no barril. Eu não consegui acertar uma pessoa. Não, beleza, aí foi o teu tempo de resposta que foi ruim. Mas tu falar que não sabe o que tem que fazer, é Mas o jogo é bonitinho, assim, tudo certinho, mesmo jogo, assim, é modificado. Não, não, é o quer dizer, eu não joguei original, mas imagino que, é, cara, é um jogo FMV. Ponto, não mudou nada. A questão é se ele envelheceu bem ou mal, né? Considerando a tecnologia da época. FMV envelheceu mal pra caralho, tudo, eu acho. É. Ele era também um orgulho dos pessoal que possuía 3DO também, né? 3DO também, o pessoal. Ah, eu tenho esse jogo, é muito da hora, é um filme. As três pessoas que tiveram. As três pessoas que tinham 3DO. Era o console potente da época. Mad Dog era tipo. Era, mas pra época, assim, era impressionante. Em 90, assim, ter um jogo assim em filme, assim, era demais. Não, eu imagino que no arcade isso devia ter sido do caralho, mano, na época. É que tem essa também. Na minha cabeça, aí no arcade era um jogo super difícil, mas lembrando, era pra disso, que tinha a hora certa mesmo de te acertar. O problema era o time. Era zero. É, filme. Você lembra também o Dragon's Lair lá, que tinha um momento certo pra você fazer lá o movimento, senão não saía. Foi uma pá de jogos assim com esse negócio. Eu acho que Dragon Ball era mais perdoável, certo? Porque, tipo, era um desenho, você fazia, mas, tipo, Mad Dog era no tempo certo mesmo. Guilty Gear! Temos em 90 também o terceiro jogo de uma consagrada franquia, Final Fantasy III. Nesse jogo que realmente se consagrou. Esse jogo foi tipo o marco, assim, que até então a série. Então, não, vem a crescer. Não. Tipo, o primeiro já fez um bom sucesso. O 2 aí aumentou mais. Só que aí o 3 foi aquele negócio. Que porque a partir do 3 foi quando que nasceu a história, uma história gigante, assim, de Final Fantasy. Que até então o 1 e o 2, a história era bem simples, assim, curta. Nesse jogo já não. Guerreiros da Luz lá era. Nossa, era uma história épica. Assim. É uma história que você se importa, né? O 1 e 2 não. O 1 e 2 é só um. Então, o que eles fizeram no 3? Eles pegaram já as mecânicas, coisas que consagrou ali no Wii 2 e aí incrementaram uma história épica. E tem uma curiosidade, né? Que esse jogo em 2006, sei lá, teve um remake pra DS, né? E aí, a versão do DS deram o nome aos personagens, né? Porque os personagens, na versão de Nintendinho, só é conhecido como os Guerreiros da Luz, né? E ele só tem nome na versão de DS que deram lá. Que é a Luna, o Ark, só existe nome na versão de DS. Cara, eu só joguei esse jogo no remake do DS. Eu joguei pra caralho, aliás. Ah, é bom pra caramba aquele remake. É muito bom. Apesar que a melhor versão que eu gosto, assim, desses de remake, assim, de releitura, remake, é a que a versão do GBA, né, que eu já comentei. Final Fantasy 3 foi já aquele negócio. O pessoal também começou, tipo, a correria, assim, o pessoal pra que lançasse nos Estados Unidos, né? Lançasse em inglês o jogo, né? Porque, conhecer, se importar. E aí o pessoal começou a aparecer sobre a história do jogo. Aí o pessoal queria que lançasse, assim, em inglês o jogo. Foi a partir desse jogo que começou a febre mesmo. A febre do Final Fantasy. Já existia o Phantasy Star, mas o Final Fantasy demorou. O Final Fantasy demorou um pouco mais. O Phantasy Star tava na vanguarda, né? Cambada, quem foi que botou o jogo do Ionoid nessa lista, vai? Se manifeste, Cisne. Por quê? Foi o jogo, Joe. Você acha que entre os melhores jogos de 1990, Ionoid estava nessa lista? O joguinho de um mascote de uma pizzaria. Mascote da Domino's. Franquia de pizzaria da Domino's, isso. E foi um jogo feito em cima de outro jogo. Kamen no Ninja Hanamu. Tipo Mario Bros. 2, né? Isso, exatamente. Só que a versão original é ainda mais legal. O moleque tem uma águia no braço, manda a águia atacar. É, no caso aqui é o Yo-Yo que ataca. Eu achei interessante, pá. Eu lembro que ele era super coloridinho, assim, uma das coisas que eu lembro, assim, que ele era tudo coloridinho. E na minha cabeça, quase todas as telas eram numa pegada, assim, no fundo, um oceano, assim, na frente, tipo um cais e um fundo oceano. Parece que todas as telas eram assim. Nova York, cara, afundando em água ainda. É, então, eu acho que os caras esqueceram de fazer mais fases. Todos eram, acho que, nessa pegada. É incrível. A brincadeira que tinha era você... É tipo empilhar pizza, no caso, né? Você tinha que jogar... Tinha umas cartas, né? Você tinha que dar o número maior de pizza do que o teu adversário. Aí você tinha umas cartinhas com, tipo, 3 pizzas, 2 pizzas, 1 pizza, 3 pizzas, 4 pizzas, blá, blá. Aí se você jogasse 2 e o inimigo jogasse 1, você ganhava 1 bolinha, entendeu? Tinha que ganhar... É um jogo que ensina você a ser consumista e um dia ter um ataque cardíaco comendo pizza. É um ioiô? É um ioiô que esse filho da puta tá jogando? É um ioiô, isso mesmo. O ataque dele é um ioiô. Pô, mas esse jogo foi muito top, cara, né? Vocês não jogaram esse jogo, não? Muito não, top, não. Cara, muito isso top. Não é um jogo, isso é um comercial. Tanto que o logo, tanto que a abertura do jogo, assim, tá lá, Ionoid, aí tá assim, desenvolvedora, Capcom, Publish, Domino, a Publish, a própria Domino, assim, no próprio jogo, assim. Mas o valor histórico disso tudo, você hoje for uma pizza da Domino, e fala assim, caralho, eu joguei valor jogo ninguém não dessa sabia, franquia. Ninguém sabia quem era valor esse jogo na época, maluco. Ninguém agora, sabe agora é tá hoje. Sabendo. Meu Deus, eu tô vendo esse jogo, eu tô estarrecido como ele é ruim. Ah, para de história. Ruim ele não é. Ele é difícil pra cacete. Ele é um jogo da época. Ele é um jogo da época. Mediano. Mas o grande barato é essa curiosidade, que ele é um jogo da franquia de pizza do Domino's digital. Tipo, o cara chegou no final da fase, agora estão num concurso de quem come mais pizza. É, exatamente isso aí que eu falei. Tem que fazer uma brincadeira, você tem que empilhar mais pizza do que o outro pra ganhar um pedacinho de não sei o que, que é aquilo, né? Mas parece uma pizzazinha bem brotinho, sei lá. Aí toda fase tem isso. É, porque é pequenininho. E isso aí no começo começa assim tranquilinho, mas no final fica tenso. Quando você pega aqueles os noides mais. Tem o preto, tem o outro. Aí o duelo fica bem, bem apertado mesmo. Cisne hardcore. Tem a parte que ele anda de skate, que era, porra, era da hora. Pô, o jogo era show de bola, fala sério. Caralho, eu tô assistindo aqui o vídeo do original dele, né? Do Kamen no Ninja Hanamaru. Não é muito mais legal? Caralho, é 1 milhão de vezes melhor. Caralho, Cisne, vá pra merda. As fases dele é mais. Tudo é mais legal nele, não tem falar que o Ionoid é melhor que não é, mano. O original é muito mais legal. Então, pessoal, esqueçam essa porcaria desse Ionoid e joguem o Kamen no Ninja Hanamaru, que é um jogo bacana. É, muito mais legal. Não, joguem. Caralho, o Ionoid joga um ioiô, o Kamen no Ninja joga uma águia. E a águia, isso que eu falei, ele anda no braço assim e manda a águia, tipo a Nakururu, águia, assim, manda sei águia. Lá, um falcão, não sei lá que bicho é. O personagem tem um carisma, coisa que o Ionoid não tem. As fases desse jogo eram bizarras, era escroto, o Ionoid era muito mais rica. Não era, e não era. E o boneco não era carismático. A fase do Gama. O inimigo do Ionoid não era tipo a versão negativa dele? Era o Ionoid azul. Não, os inimigos eram o peixinho, no jogo, nesse jogo do Kamen no Ninja era... Eram uns ninjas meio subaquáticos. Jogue em original. E não era uma águia aquilo. Aquilo era um pombo muito do mal feito. Vai pombo, tomando com vocês. Ah, não. É um pombinho muito do mal feito. O cara quer defender a porcaria de jogo aí. Tá, Sidney, fala um jogo bacana. Ionoid, de novo, não vale. Bom, vou falar de Ionoid. Não, vou falar de Bomberman, então. PC Engine. Esse, o Dissection, pagou pau. Nessa listinha, cada um teve um jogo que pagou pau. O Bomberman que você conhece hoje é derivado desse aí, porque o Bomberman nasceu em 83. E aí, essa versão de PC Engine é a releitura daquele jogo. Esse aí já foi com toda aquela pegada coloridinho, bonitinho, tudo que você conhece. Você tem noção que ninguém conhece esse jogo, muito menos esse videogame. Você conhece Bomberman? Isso. Mas essa versão do PC Engine... É a mesma versão de Bomberman, só foi mudar aquela versão do Xbox que você jogou lá. Todas as outras são iguais, filho. Você anda com um boneco cabeção assim e sai explodindo as coisas, filho. Era muito da hora. Esse jogo aí já começa tipo um Bomberman, sei lá, preto, assim, que sai e explode assim o laboratório, leva a princesa, sei lá, uma menininha pra um castelo. Aí você tem que ir com o Bomberman lá. Aí entre os mundos você passa, aparece uma ceninha assim, dele de indo assim pra o outro mundo. Tudo que você vê em Bomberman depois, foi tudo bem desse jogo, assim. A Hudson construiu o jogo. O Bomberman nasceu desse aí. Antes você esqueça, não tem Bomberman antes desse jogo. A trilha sonora do jogo também, tudo. Esse jogo é... A única coisa chata é que ele também é lento, né? O problema dos jogos do Bomberman, que ele já era meio lento. Tá vendo? Aquele do Siege não é lento. Não. Do Xbox não. Vai, faz porra. Aquilo ali tinha que ter morrido naquele episódio do podcast, vocês estão ressuscitando ele não sei pra quê. Mas esse Bomberman aí é de respeito, merece. É top. Com todo orgulho tá nessa posição. Se você joga Bomberman hoje, ou jogou um dia, já que Bomberman nem tem mais praticamente, é devido a esse Bomberman aí. Há rumores que faliu a empresa, mas vambora. Virou indie, né? Virou indie. Não, rumores. Porra, o Bomberman é da Hudson, só que a Hudson faliu mesmo, né? A Konami comprou, deu merda. Então, Dissection, fala do próximo jogo. Clássico da humanidade. Clássico. O clássico que eu joguei muito na minha vida. Gosto muito, até hoje jogo. Tem as músicas escritas no meu cérebro. F-Zero Super Nintendo. No cérebro dele. Tipo aqueles moleques na faculdade quando entra e picha assim a testa assim com aquelas canetinhas fluorescentes. Né? Que? Tá escrito no meu cérebro, F-Zero. Cisne, você fez faculdade, Cisne? Eu não quero saber mais a história do Cisne hoje, já deu. Mas, cara, F-Zero é um jogo que eu não gostava na época, cara. Eu fui conhecer ele, jogar de verdade, só muito depois. Eu não gostava também, não. Ah, que hater de Mega Drive é uma desgraça mesmo. Como eu tenho raiva de hater de Mega Drive. Mano, não é hater de Mega Drive, cara. Esse jogo, super velocidade, o jogo dava mó emoção, assim, música empolgante. O jogo era tudo de inovação, assim, era demais. Não, cara, mas na boa, se você for olhar, pensar nesse jogo, quando ele foi lançado, esse jogo é um jogo de lançamento do Super Nintendo, cara. Cara, a porra da música de Mute City... Peraí, você falou que não foi gostar do jogo na época. Eu não gostei na época, não gostei, porque eu quase não joguei. Eu tava muito acostumado a jogar Mario Kart. Quando eu peguei F-Zero, eu estranhei muito, porque eu tava acostumado com Mario Kart, eu rejeitei aquilo, porque não era Mario Kart. F-Zero saiu antes, não? Eu sei, mas eu não joguei antes. Depois, isso na época do Super Nintendo, depois, quando fui jogar já com emulador, PC e tal, caralho, eu me apaixonei por aquele jogo. Eu já tinha jogado muito o F-Zero 64, que saiu no finalzinho lá da vida do 64, e que é um jogo bem competente, assim. Era rápido. Eu gosto do 64. Do 64, sim, eu gosto. Não gosto pra caramba do 64. Aí eu fui buscar o anterior, né, o F-Zero do Super. Cara, eu gostei demais daquilo, cara. É muita velocidade num jogo de Super Nintendo. Então, é isso que eu falo. De jogos de corrida da época, me fala um jogo que tem uma velocidade igual não, àquela. Não tem, jogos, cara. De corrida são bem mais lentos. Ayrton Senna, Super Mônico, GP, tem, Mega Drive. Um papel quase parado, assim. O negócio parado, assim. Um papel. Não existe jogo de corrida daquela época com a velocidade de F-Zero. O de 64 foi competente, o de Super Nintendo não. Pra mim, o melhor F-Zero ainda até hoje é o de Super Nintendo. Super Nintendo, pra mim, é impecável. As telas são super bem elaboradas. Você pegar na época, assim, os traçados. Nossa, tudo era impressionante. Sabe o que é? É que, tipo, F-Zero é difícil de controlar, assim. O controle dele é complicado. Esses filha da puta não conseguiram jogar, é isso. Logo no começo você já pega. Mesmo. Você já pega, assim. Você tem quatro naves totalmente diferentes uma da outra. Não só no visual, assim, mas como na forma, assim. Uma consegue fazer curvas mais rápidas, outra mais lentas. Outra suporta os maiores impactos. Tudo, o jogo é tudo pensado. Esse jogo de 1990 é incrível. Esse jogo, pra mim, eu amo. Cada fase tem uma música muito mais legal. Guilty Gear. Vou falar de Raiden do arcade. Raiden é aquele shmup, né? É um arcade, shooting up, pra alguns é o precursor do estilo, porque, tipo, apesar de ser a tela vertical, ela não era presa. Tipo, se você fosse pro lado, a tela acompanhava com você e tinha inimigo. É. Eu não lembrava disso, não. Que ele, tinha a máquina dele que era muito duplo, ficava aquela tela grandona. Ah, é? É. Que eu joguei isso no PC, se não me engano. Posso estar enganado. Sim, ele teve as versões, os ports, mas, tipo, a característica dele era isso. A tela, apesar da tela ser vertical... Se você fosse muito pra um lado, ela acompanhava. Você não batia a nave no canto naquela hora. Ela ia mais pro lado e depois encostava. Mas era um shmup muito nada demais, não? É, nada demais. Tipo, ele foi ficar mais conhecido mesmo quando, não sei se foi o 2 ou 3, quando adicionaram o raio laser que prendia no inimigo. Mas a característica maior de Raiden mesmo, quando ele lançou, foi essa, que ele tinha a tela ampla, entendeu? Mas eu me lembro de jogar esse jogo num PC, tipo, sei lá, 486, um troço assim, sabe? E, cara, eu me lembro que na época era muito além do que eu tava acostumado a ver no Mega, sabe? Mesmo assim, mas o Raiden é diferencial que os outros shmups, porque você tinha ele não era tão rápido quanto os outros e não enchia de bala quanto você conseguiria jogar, tipo, sem perder uma ficha. Você conseguia soltar, tipo, bombas, assim, destruir lá embaixo, assim, o cenário da tela, não só com tipo tiros diferenciados. Sem perder nenhuma ficha, bondade sua. Não, mas o Raiden você conseguia. Já tinha, então, ainda tinha essa, você já tinha cenários lá embaixo, que os outros shmups, assim, era tipo meio preto. Assim, era não quase tinha, aquela... era só fundo de espaço, né? Era quase aquele negócio só no espaço. O Raiden você já tá definido. Tipo sobrevivendo a algo. Não, e o tiro também ajudava a tu passar também. Porque tu vê que é os tipos de diferente tipo de tiro, porra, espalhava bem na tela e caralho. E a maioria dos jogos era aquele tirinho retinho e tal. Esse aí que tinha aqueles que espalhava a tela toda. Isso aí facilitava pra cacete pra matar os inimigos na tela. Principalmente aqueles que vêm só pra te matar, né? Aqueles não, você tinha os power-ups que, tipo, você tinha mais tiro que todo mundo junto, assim. Pois é. É, aí fica aí. Não é que seja fácil, o jogo é difícil pra caralho, mas a coisa toda fica lá. Você tinha aquele. Né? Você tinha uns tiros que iam espalhados, né? Fazendo um ar. Espalhou, fazendo um ângulo, tinha aquele laser, pá. E junto do tiro tinha uma porra dos mísseis. É. Coisa pra caralho. É assim, bastante coisa. Eu me lembro de ter jogado muito e ter me divertido a vera com esse joguinho no PC. O Raiden era show. E em 1990 a gente também teve a sequência de Metal Gear. Metal Gear 2, Solid Snake, no MSX. Cara, eu joguei muito o primeiro. O segundo... nem vi direito, mas o primeiro eu joguei demais. Mas o segundo não saiu também naquele pacote? Eu acho que saiu na Legacy. Você não chegou, mas você não chegou a jogar ainda não? Não, não joguei. Esse jogo também é legal também. O Solid Snake tem que ir lá pra o... não lembro qual é o país lá. Resgatar Zanzibar. Um doutor lá que conseguiu... É, Zanzibar. Ah, Tanzânia. Zanzibar Land. Resgatar lá um doutor lá que inventou lá uma bactéria, sei lá, que consegue limpar ou não sei o que é, o petróleo, assim, produzir petróleo, sei lá. E aí o pessoal sequestrou ele, o cara tem que entrar lá. Aí já começa, tipo, numa base esse jogo. Enquanto que no primeiro você começava lá de fora, né, pelo menos no MSX, né, começava lá de fora e tinha que entrar na base, e esse já tá dentro de uma base. O jogo, assim, a jogabilidade dele já é bem melhor, assim, é mais fácil do que o 1, assim, os gráficos também melhorou, né, mesmo sendo MSX, também é mais bonito o jogo. O 1 eu lembrava que era bastante escuro, né, as coisas já tudo meio escurecidas, assim, até os personagens mesmo tinha uma paleta de cores bem pobrinha. Esse 2 eu não cheguei a jogar. Mas esse aí também é a mesma coisa, é aquele coisa, é 8 bits o negócio. E você tá falando isso baseado no quê? No Nintendinho ou no MSX? Que é a versão do Nintendinho? Não, esquece o Nintendinho. Apesar de o 1 ser ter o 1, ele começa diferente, é meio paralelo assim, o 1 do Nintendinho com a versão do MSX. Não, eu joguei do Nintendinho. Não, esquece do Nintendinho. Nintendinho tem nada a ver com isso. Ah, então, esse aqui eu não cheguei a jogar. Cara, é incrível você ver, tipo, você jogando o Metal Gear Solid lá do PS1 e depois voltando atrás, né, jogando o primeiro e tal. Eu tô falando do primeiro, que só joguei o primeiro, né, do MSX. Cara, tá tudo ali. Tudo, exatamente. Tudo que você vai ver. Até codec, tudo aquele negócio, cara, lá tá lá. Ali, você pensa que aquilo é super moderno, né, super inovador. Não, ele já tinha feito essa porra, tipo, 10 anos antes. Mas também, olha pra onde os caras lançam o 2, MSX só. É. O 1, os caras lançou uma versão de pra Nintendinho, mas deve ter sido qualquer um ali que portou e lançou. Por isso que já passou em branco. E o 2, os caras só lançam pra MSX. Não, o próprio Kojima fala pra ela, esqueçam do Nintendinho. É, mas ele fala, mas ele nem botou a mão naquilo. Exato. Ali. É, aquilo ali. Ele não tocou naquilo. Aí o 2 só pra MSX, aí você já vê como que vai ser o negócio. E você vê que tá tudo ali, tipo, o modo como a história é contada, sabe? Essa coisa do codec, que você tá andando lá, de repente o codec toca, fala, olha, Snake, vai ter uma merda aí na frente e tal. Impressionante, cara. É, tá tudo ali, filha da puta, cara. O Kojima mandou muito bem. Assim. O cara anteviu muita coisa. assim. Você pensou que tinha vindo ali no Metal Gear Solid, PS1? Não, ali foi só que quando ele teve mais ferramenta pra fazer o que ele queria. O 1 e o 2 de Solid Snake 3D é a mesma história, mesmo esquema? É, não é a mesma história. Teoricamente, aquele de PlayStation 1 seria o 3, assim, vamos dizer, né? Metal Gear é incrível. Pena que esse jogo só saiu, esse 2 só saiu pro MSX, pena. Sidney, agora fala um jogo que presta pra gente. Bom, esse vocês vão zoar mesmo, porque eu acho que vocês não vão gostar. Double Dragon 3, The Rosetta Stone. Ai, caralho, cara. De arcade. Eu acho que dos três, eu acho que vocês vão achar que é o pior. É um dos Mas jogos por que mais que eu acho que é legal? Horroroso que eu já joguei na minha vida. O jogo é lento, tudo travado. Você, mesmo encostando o personagem, você não acerta os inimigos direito e os inimigos te acertam de longe. Pois é. Você, pois só tem, você tem um tempo lá que parece grande, muito longo, 999, e você consegue não terminar a tela porque o tempo acaba. De tanto tempo você tem que ficar batendo nenhum ficar inimigo boneco, antes dele morrer. Negócio, o jogo é uma desgraça. O jogo não tem mais aquela trilha sonora que você amava no 1 e no 2. Uma trilha sonora horrorosa. A história é ridícula. Você tem que jogar lá a mando de um velho que quer que você leva você pro Egito pra abrir lá um sarcófago e pronto. Mano, o jogo é uma merda. Tem que colecionar as pedras. Tem que pegar as pedras pra abrir lá um artefato lá, um bagulho louco lá. A história é meia sem noção mesmo, foge um pouco da franquia lá do Double Dragon. A versão do arcade realmente ficou a desejar mesmo. Eu gosto muito da Nintendo. A boa é do Zibo, né? Não, é seguindo o 3 já, essa versão, a do Nintendo matou a pau. As 3, eu já falei aqui já mais de uma vez que as 3 do Nintendo matou a pau do arcade, mas a galera acho que não. Mas o Double Dragon 3 do arcade é tenebroso mesmo. Mas o tem umas partes legais, cara. Não tem, tu joga com outros personagens, né? Você pega espada na porcaria do jogo e a espada é horrorosa. É lento, tudo é lento. Você pode fazer upgrades e os upgrades não adianta nada, é uma bosta. Sendo que no arcade, esses upgrades você paga, você tem que botar a ficha. Tem que pagar. Esse jogo tem microtransação? Tem, pra você fazer os upgrades, você tem que botar uma ficha abaixo. O jogo tem microtransação no arcade? Caralho, que maravilha de jogo, Cid. 1990 já, revolucionando. DLC no arcade, pois é. As telas são todas genéricas, você passa cada tela em um lugar do mundo e não tem nada a ver, nem loja, assim, horrível. Como é que esse jogo, como é que a história desse jogo foi parar de gangue sequestrou, deu porrada e sequestrou a minha namorada? Como é que isso foi parar em Egito? Por uma mega organização secreta em vários cantos do mundo que esconderam umas pedras lá. Onde que tem mega organização? Ninguém tem fala de mega organização e nada. Só fala que você tem que achar. O velho te fala que você tem que achar e quando você acha, você descobre que é ele que queria. É, ele que queria pra abrir o bagulho. É, e aí você depois luta com a Cleópatra. É um negócio bizarro, né? Você tem que achar, mas tem que achar na base da porrada ainda. Você luta contra a Cleópatra? Luta com a Cleópatra. Caralho. Caraca, é zica mesmo. Bom, zica mesmo. Como eu não fui muito longe nesse jogo, né? Como vocês podem imaginar. Mas, cara, mas dessa vez, não é culpa minha. É aquele jogo que ele é difícil. Não é porque ele é difícil. Ele é difícil não, é porque difícil ele é bugado mesmo. Ruim. Horroroso. Bugado horroroso. Esse aqui, eu no arcade não consegui zerar, não. Realmente, tanto que nas conquistazinhas lá do Steam tem aquela de Double Dragon Trilogy. A conquista de terminar Double Dragon 3 eu ainda não tenho, porque vai se ferrar, meu. Quem tem paciência de terminar esse jogo aí? É muito ruim, meu. É horroroso. Onde, Section? Fala de um jogo pra gente aí. Eu vou chamar um jogo que é uma pérola, pelo menos pra mim, que eu gosto pra caramba, que é o Ninja Gaiden 2 de Nintendo. A primeira coisa que eu lembro desse jogo é, tipo, pode parecer besteira, mas era aquela interação que tinha. Você, tipo, a primeira tela, você tá em cima daqueles prédios, né? Não sei se você lembra. E atrás, o fundo, tinha, tipo, uns prédios lá atrás, aí tá, já que tá uma coisa escura, assim, tudo preto, aí você só vê os prédios, tipo, as luzes acesas, mas dava a impressão que o prédio que você tava realmente fazia parte daqueles outros prédios. Não era só que nem os outros jogos que parecia que tava colado um papel. Assim. Esse jogo acho que foi o primeiro que teve da série que teve a interação com o cenário, né? Aquele cenário da... Acho que não sei se era o segundo, do vento que te empurrava, pá. Não, o segundo é do trem. O segundo é o do trem. Esse era o primeiro que tinha andado, né? O segundo é o do trem. Ah, o segundo começava no trem. Do trem, é isso aí mesmo. E esse jogo ele escala, né? Ele pegou o poder escala, de escala, né? Num ele só dava pulso, só. Esse aí já se escala. Ele dava os kicks, no 2 já. Mas tanto que esse negócio de escalar é uma tempo, porque às vezes você tá subindo em algum lugar, assim, vem os inimigos, pula, e você tá escalando lá, ele te derruba, assim, é um inferno isso aí. Não, é aqueles pombos, mano, meu Deus. Aí era a pior karma desse jogo, caralho, era triste. Cara, sabe que eu não lembro nada desse jogo, assim? O Ninja Gaiden que eu joguei pra caralho mesmo foi o 3. Do 1 e do 2 eu não me lembro de nada. Você tá falando de fase do trem e tal, do primeiro que tem vento, não lembro de nada disso. Também, o 2 também tinha aquela questão. Você pegava o upgrade da sombra, tá? E ficava tipo 3 e Yuzhi acompanhando. Ah, é, tinha aquele negócio. Tinha tipo uma sombra atrás dele. Apesar que essa da sombra era meio inútil às vezes, porque ele meio que repetia o que você fazia nos últimos golpes. Assim, aí às vezes não, você... era bom tipo tu pular e o outro ficava embaixo e tu. Mas no chão e eu ficava em cima. Direito, assim, porque normalmente quando você pulava é quando você queria subir em alguma coisa ou fugir pra algum lugar e aí já funcionava. Mas quando acertava a posição era uma boa. Eu gostava da estrela. Você foi uma boa estratégia. Sei lá. Eu não sabia usar isso direito aí. Tinha os chefes eram, monstruosos, era show de bola. Os inimigos eram bem mais aperfeiçoados que o 1. Deu um salto de qualidade gráfica. Até a trama deu uma melhorada. O 1 tinha aquele gráfico, beleza, era show de bola, era bonito, mas o 2... O 2 foi um bagulho que eu lembro toda hora, quando você toda vez você ia passar de tela de uma pra outra e mostrava a foto da menininha, você lembra? Aquela menina loira, assim, presa, assim. Mas toda a série teve, um também teve. Então, mas aí da primeira tela pra segunda, tem aquela cutscene lendária, que o pessoal sempre lembra, assim, aquela cutscene lendária de que o ninja tá conversando com o cara, aí o cara vai e aponta pra ele dar um tiro, aí só que o cara erra, assim, olha assustado, aí quando ele olha pra trás, já tem um monstro atrás, assim, aí todo mundo acha que era pra atirar nele, mas não era pra atirar no cara. Era no 3? No 2. É logo a primeira, quando você passa da primeira pra segunda fase. Você passa da primeira pra segunda, essa fase é mó marcante, essa cena. Tinha um inimiguinho que era tipo aquele morceguinho que dava no Geneva, aqueles morceguinhos que vinha pulando. Ah, mas, mano, morcego em jogo é um inferno. Era uma pessoa que tinha uma asinha assim, imitando um vampirinho, sei lá. Ah, que vinha com que vinha um monte, que eles iam andando meio lento. Mas ele vem lento, só que vem de monte. Não, ele vem de bonde mesmo. Então, às vezes você tá subindo um negócio, ele vem e cai em cima de você. Assim. Ele virava uma bolinha. É meio cinza, assim, não é? Ele, se não me engano, é cinza, né? Não lembro. Era meio cinza. E a asinha era um pouco. Era mais clara, assim, meio branca. Mais clara, Eu lembro disso aí. Ele meio que tinha a altura do próprio do Ninja Gaiden, assim, o próprio personagem, não era? Eu lembro. Caraca, já é tenebroso. É o inimigo normal do jogo, assim, é o que mais vem esse inimigo aí. Você dá uma espadadinha, ele morre. Aqueles macaquinhos também, que era puta que pariu, vinha baixadinho assim, caralho, pra acertar às vezes era foda. Eu gostava também que ele, tipo, a velocidade, ele é bem rápido. Ninja Gaiden sempre foi meio rápido, assim, é meio alucinante essa jogatina. Tu jogando parece que tá fazendo um speedrun. Tu jogando ele normalmente parece que tá jogando propositalmente. Não, mas não era O próprio, ele já não anda, ele corre, se ele sai, já ele sai correndo. Ele corre, ele é um ninja, porra, você quer o quê? Não, mas o Shadow Dancer anda devagar, vai devagar. Ele nem corre. Ele e aí? O Ninja Gaiden, ele é aceleradaço. Aí o Romulo ficou quieto nesse momento, quer dizer que ele entendeu. Não, mas o Ryu, ele anda enlouquecido, né? Ele tá sempre loucaço. Ryu, tá jogando, tentando lembrar. Parece que tá fazendo speedrun essa porra. Tu jogando, foi caralho. Então, aí ele pula, já dá aqueles super saltos de nano lá na frente. Tu já agarra no bagulho, pintura, já solta, já usa o power-up. Tu usa o power-up da proteção do fogo, liga o foda-se e vai. Era a mão dele. Eu não lembro agora se era a mão dele. Ele tinha um ganchinho assim pra se pendurar. Eu nem lembro agora se era com a mão. É com a mão mesmo. É com a mão mesmo, né? É Strider, não, cara. Ah, é Strider que é um gancho, tá certo. Bom, Cambada, pra gente encerrar aqui, vamos falar do nosso último jogo do ano de 1990, que é Mega Man 3. Esse jogo que mais me marcou foi a parte do... Que quando você passava todos os inimigos, voltava eles mortos, lembra? Aquela fase toda devastada. Sim. E tal. Caralho, eu achei aquilo ali muito foda. Esse jogo tem a adaptação aqui, eu achei mais que a peça de cabeça até hoje. Tipo, aquela, acho que é no espaço, sei lá, e vem uns pinguins assim, te atacando no espaço. Pinguim? Uns inimigos, é tipo uns pinguinzinhos na tela do espaço, não sei se você lembra. Mega Man 3 foi talvez um mais longo, porque, tipo, bastava você matar os 8 inimigos, tipo, ainda rolava uma situação lá que apareciam 4 robôs negros que incorporavam os inimigos de Mega Man 2. Aquilo que eu falei, eles voltavam, mas o cenário ficava todo destruído, lembra? Que fazia tipo um caos assim. Não, você mata os 8, aparece tipo 4 ícones lá, todos iguais. Aí quando você entra no estágio, porque você acaba tendo que entrar, você chega tipo que seria o meio do estágio, aí você enfrenta um. Lá pro final você enfrenta o outro de novo. Baixa assim um espírito lá no robô e ele vira ou ganha os golpes. Falar em robô, eu lembro que quando você ia matar lá o primeiro robô lá, o do Dr. William, aparece o primeiro robô que ele vem, você mata, você fica, mó fácil. Aí quando você vai e pega o Dr. William, assim, ele é um robô também, aí. você vai aí descobre tem mais um, mas você fala, cara... Que ele sai com a cabecinha assim, com uma mola, né? É isso mesmo, aí sai a cabeça, aí você vê, pô, é um robô. Com uma mola, eu falei, putz, não era o final. É, mano. Então, porque você vem assim, você, caramba, vou terminar essa bagaça, e aí quando você chega perto assim, não é, ainda tem mais um chefe ainda pra lutar, assim, caramba. É, não, esse jogo pra zerar foi foda, tu, caralho, cheguei, não. É, toda hora sempre tinha isso, parecia alguma toda coisa. Toda hora tinha uma zica, mas esse jogo foi foda, esse jogo, pô, joguei muito. Cara, mas vocês estão esquecendo de citar, pra mim, aqui é uma das coisas mais importantes desse jogo, que é a trilha. Porra, a música de abertura desse jogo é incrível. Eu gosto, mas a do 2 pra mim é a melhor. A do 2, a trilha sonora do 2 é melhor que, sei lá, 90% das coisas que foram feitas em videogames na história. Tinha uns cachorrinhos, né, de... Acho que adicionaram... Ah, tinha uma tela, tinha a tela que você passava em cima do Rush, se lembra? Sim, tinha, o tinha Rush tela, tinha uma... Então, tinha uma tela que você passa voando em cima do Rush, voando, não sei se você lembra. Então. Que aí vem umas nuvens, assim, aí tem até uns inimigos que é tipo no formato de nuvem, assim. Aí você vai em cima do Rush e tem que ir destruindo os tá inimigos. De navezinha. É. Mas acho que tinha ele de pulo ou só tinha o de nave? Tinha o Rush Jet, o Rush Jump, Coil, que é pra pular, e o Rush Marine. Que é inútil, porque só tinha uma nave com água lá. Uma parte com água. É, lá. Pois é. Só tinha uma parte com água. Tinha um dos inimigos que eu achava mais bem encaixado também no Mega Man. Quando eu lembro, assim, lá de aquela tela que é debaixo da terra, assim, tinha aqueles inimigos que era escavadeira. Eu ficava, os caras fizeram o inimigo certo pra tela. É, que os robôs do Dr. Light, do Dr. Willis, fazem essa coisa, né? O, sei lá, o Bombman, que era o... Bomba? Que é o cara, uma bomba pra demolir. O Gutman, que é uma porra de uma bomba. Pra... Não, mas só falando próprios inimigos de tela, assim mesmo. Eu lembro que tinha uma tela no 3, que é tipo embaixo da terra, assim. Aí tem uns inimigos lá, ele vem com umas escavadeirinhas, assim, tipo, que eles estavam. Nessa época ainda era bacana, né? Depois foi engringolando pra cada bosta, né? Acho que os caras perderam a imaginação também. Haja criatividade, né? Porra. É muito Mega Man. Era bom, né? Os inimigos eram tudo main na época também, dessa fase do Mega Man, né? Eu lembro que tinha um do Yu-Yu, tinha um do Shuriken. O Snack, o Shuriken, que era show, me amarrava no Shuriken. Shuriken era Shadow Man, se eu não me engano. É, o Shuriken era foda, o Shuriken me amarrava. Ele tinha um Shuriken na cabeça, né? Ele pegava e jogava na cabeça. E esse é mais um do Mega Man, quando termina lá, aparece ele correndo. Sempre correndo aí com a musiquinha. É, os finais não eram muito... É sempre muito, assim, não, né? Não, sempre assim, é. Esse filho da puta correndo ou andando. Era fogo mesmo. Pior que jogos em gerais, principalmente nessa época, né? A gente jogava porque gostava mesmo do jogo, porque não era pelo final. A gente só terminava pra falar assim, não, cumpri minha missão nesse jogo, né? E se você parar pra pensar, meu, qual é o jogo que tinha um final bom nessa época? Double Dragon 3 e Rosetta Stone. Você salvou, mas pelo menos? Ninguém zerou essa porra, cara. Ninguém conseguiu... Você salvou? Ninguém aguentou jogar essa merda durante mais meia hora. Você salvou? É, isso que eu quero saber. Mas se você zerar, você vai ver. Zera aí. Então, mas se você parar pra pensar, não é só o problema de Mega Man. Todos os jogos dessas épocas a maioria tem final. Entendi, então, caralho, é difícil ver um finalzinho assim, complexo, bem legalzinho, explicadinho. Nossa. Bom, pessoal, assim acabou nossa retrospectiva de 1990. Foi um ano bacana, né? Porra, teve cada jogo foda. Teve a ActRaiser que podia ter entrado. ActRaiser, sim. Tem um Alex Kidd. Pilot Wings. Alex Kidd Shinobi War. Alex Kidd Shinobi War. Teve Merx, aquele tipo Shock Troopers. Ah, Merxis, porra, claro, eu joguei demais isso no Mega, cara, nossa senhora. Aquele arcade do pancadão, quem não lembra, dá o socão. É, Sonic, não sei das quantas. Sonic Blast Man. Sonic Blast Man. Pô, foi o ano de lançamento do Super Nintendo, então, tipo, você teve muita coisa foda ali, que começou ali. Esse ano também teve o jogo do Draculinha que vocês nem amam lá de Nintendo. Akumajo, Draco. É, Akumajo, Draco. Teve The Combatrias de arcade, quem não lembra The Combatrias? Combatrias, eu vi essa porra desse vídeo, eu lembrei. Aí você lembrou, né? Eu falei, esse jogo é mó conhecido, como você nem ia conhecer. Pois é, teve Gaiares. Gaiares. Columns, você lembra? Columns 2. É, o Columns é aquele de Tetrisinho. Eu não sabia que tinha pro Mega, não. Pensei que ficou só no Master. Caralho, Porra, eu joguei só isso no Mega e, caralho, como eu odiava esse jogo. Porque a trilha sonora dele é muito, mas muito, muito insuportável. Pegando essa vibe, o Dr. Robotnik também foi lançamento nessa época, 90. Bom, foi um ano foda, né, galera? Porra, não sei se faremos um de cada ano, mas, caralho, vai ser difícil barrar o ano de 90. Não sei se tem um outro com tanta parada, talvez 98, mas vamos deixar pra alguns podcasts pra frente. É, bom, vamos pra nossa leitura de comentários, e-mails, essas coisas, e valeu, pessoal! E-mails e comentários do nosso episódio número 21 de Session. Tivemos comentários essa semana? E-mails, cartinhas? O pessoal tava meio de ressaca lá, né? Mas tivemos alguns comentários. Vamos lá, o comentário do Emerson, né? Essa retrospectiva foi bem humorada, estão de parabéns. Vou ignorar o que disseram sobre Half-Life, pois vocês são uns velhacos que poucos sabem. E pelo amor de Deus, pare de cantar. O próximo episódio poderia ser sobre expectativas para 2016. Debater sobre o que pode ser bom ou bomba. E quem sabe, no fim do ano, saber se acertaram. Não, eu preciso dizer que eu apoio o Emerson. Primeira vez na vida que eu tenho que dar razão pra esse puto. Pelo amor de Deus, parem de cantar. Mas a gente nem cantou. Nesse último a gente cantou, eu nem lembro. Ah, quem canta é o Dissection e o Sigrid, não? Sim, não. Sim. Meu, muito ah, não, a gente pode ter que... Ah, não, eu lembrei. Certeza. Cantamos lá do Silvio Santos lá, você lembra? Eu acho que era a pipa do vovô. Ah, as marchinhas. É, agora eu lembrei. Mas foi, pô, tão, mas foi tão clássico, foi tão bom. Esses haters... É bom o Silvio Santos fazendo. Ah, nem é tão bom assim, mas tudo bem. E ele tá falando pra fazer um, como que é, um episódio sobre expectativas de 2016. Isso aí a gente já faz na E3, né? As expectativas que vai ser lançado, né? Exato. O programa da E3 é o programa de expectativas de 2016, assim. É. Então, e outra, que nem, repensando, depois da lista que eu vi de jogos que foi adiado pra 2017, muito jogo a gente vai falar na E3 de 2016 de novo. Sim, vai. Isso é sempre assim, cara. O único jogo, cara... Eu tô lembrando disso, hein? Fora o Fallout, né? De novo. Fora o Fallout, que saiu ano passado. É, o resto... outro nem saiu. Incrível. Qual jogo que anunciou lá que saiu? Um, ah, mas outro. É sempre assim, né? Eles anunciam na E3, anunciam na E3 pro ano que vem. Não, mas já tem jogo lá que já tava sendo anunciado o maior tempo e não saiu do mesmo jeito. É, Last Guardian. É, Last Guardian. Tá uma... eu tô vendo a Sony passando a perna em todo mundo, hein? Eu não sei não, hein? É a mesma coisa que ela fez no começo do PlayStation 3, ela fez agora com... PlayStation 4 e a gente entrou de gaiato, tudo de novo. E aí a gente é trouxa, né, cara? Porra, a gente cai nesse papo babaca toda vez, né? É, faz, comer, faz até episódio de podcast comemorando. É, a gente é muito otário mesmo. Puta é, foda. Também tivemos lá o comentário, né, do Old Barbie. Finalmente Cisne zerou Tomb Raider 2. E a placa do Guilty, assim, e a placa do Guilty quebrou, põe no forno, amigo. Achei que faltou um comentário sobre o anúncio da volta do game de luta que gera discórdia entre nações e altos bans nos fóruns da vida. Aí, cof, cof. Provavelmente vão soltar três pontinhos. Tipo, nós citamos esse jogo, mas na gravação foi cortado. E também a bomba do Akuma em Tekken 7, merece ser lembrado também. E daqui do fora, esse ano foi engraçado, quando o Emerson bugou tudo e o povo aqui logava na conta só que entrava na conta de outro user. No mais, feliz ano novo pra vocês aí, obrigado por lançar esse cast ainda em 2015. Como não fui filar churrasco na casa de ninguém esse ano, foi um bom passatempo ouvir a zoeira de vocês. Pariu. Pelo menos não que precisei derrota, ficar, cara, assistindo o show da virada esse ano. Peraí, você passou o Réveillon ouvindo essa merda desse podcast, sério? Caralho, que bom pra ele. Que não, bom, cara, que bom pra gente, tipo, não, que cara. Bom pra gente, que bom pra gente. É, ah, tem que ouvir mesmo, né? Tem que ouvir o podcast. Cara, eu faço votos que o seu 2016 seja melhor. Continue com a gente sempre, 2016, finalzinho, tamo aí de novo pra você. Ó, e olha o que ele quer que a gente citava na nossa retrospectiva. Coffee, o jogo nem foi lançado. Ele quer que a gente comente o quebra-pau e o barraco de todo mundo que tá vendo o vídeo de um jogo que não saiu. Olha, mas pior que eu acho até que ele tem razão. A gente devia ter falado sobre. Ah, olha, na retrospectiva 2016 a gente fala. 2016 a gente fala, o jogo saiu e é bom. E ele também falou pra gente comentar do Akuma no Tekken 7. Ah, são anúncios. Eu acho que são anúncios importantes ou barra curiosos que a gente esqueceu completamente, né? Pior que não é que a gente comentou e cortou, não. A gente esqueceu, é isso. É, dessa vez não foi edição, não. Foi que esqueceu mesmo. Nem lembrei disso aí também. Nem eu, cara. É que nem os fãs de KOF só lembram até 2002. Não, o pior é que lembram errado. Alguns tem só fã, lembram até 2002. Tem fã aí também, né? Que desce a lenha, fala que a desgraça da Primora acabou com 99, sendo que a desgraça da Primora entrou anos depois. Nem vou citar nome, mas está presente no podcast. Que dizem isso, É, então. E pra finalizar, tivemos lá também o comentário do Quem Sou a ADV, né? Pegando já em cima do comentário do Old Barbie, né? Que falou do KOF lá, né? Ó, deviam dar uma olhada no próprio fórum quando os dois tópicos mais responsáveis por trazer gente nova e mandar embora gente nova ou velha passaram quase que desapercebidos na retrospectiva. Falando nisso, acho que na Gamescom foi quando anunciaram o Vega no Street Fighter V. Mas tirando isso, realmente não lembro de mais nada. E PS e aquela o festival lá do PlayStation, lá da Sony, foi engraçado a Sony mostrando como não apresentar um VR para o público. público. E novamente tenho que aturar essas pessoas que não possuem a capacidade de enxergar como Double Dragon Neon revitalizou não só a franquia como o gênero. E nas mãos da Arc System terá chance de crescer mais ainda futuramente. E para os haters, olha a minha saideira de promoção do Steam. Aí ele colocou a foto dele comprando Oli Oli 1 e Oli Oli 2, que são realmente duas pérolas da humanidade. E eu concordo que é só os haters que negam que esses jogos são maravilhosos. Foi desse comentário que surgiu um gif aí, certo? Não, esse gif é absolutamente maravilhoso, cara. Pior que eu chorei da risada, eu gostei pra caramba. Olha, mas eu preciso dizer que eu não ligo, eu não me importo, eu não dou respeito à opinião de quem gosta de Double Dragon Neon. Eu acho que foi o Guilt que comentou em cima disso, que comentaram lá, que falou que a maioria das pessoas não gosta da velocidade do jogo. E é realmente o que pra mim matou esse jogo, Double Dragon Neon, é a velocidade. Mano, é insuportável o jogo, você jogar naquela lentidão, assim, parece que tá jogando em slow motion. Isso que pra mim que quebrou as pernas naquele jogo. Eu acho que não só isso não, mano. É, pois é, tem mais um monte de coisa. Tem muito mais coisas. Aquele ar neon do jogo me dá raiva. Não, mas o Cisne também é cheio de enfrescurar com tudo. Se o jogo tem cabeção, ele não gosta dos cabeçudos. Se o jogo é não sei o que, ele não gosta. Se esse neon saísse pro Zeebo, ele falava que era bom. Ah, é, o único jogo do Dragon bom é o do Zeebo. É, não, ele só o Cisne só gosta das releituras de Double Dragon se for pra videogame que não existe. Se for pra videogame que alguém conhece, não, ele já não gosta. O GBA ficou muito boa também, é melhor. Ué, não era do Zeebo que era melhor? Não, os dois. Eu tô falando que do GBA também é boa. Ai, meu Deus do céu. Mas não vamos falar do Zeebo agora, deixa ele morto. É, não, é só pra marcar a presença, né? Que de todo episódio, por contrato, tá no contrato do Cisne, ele tem que citar. É, pra galera que não sabe, eu recebo uma comissão da Tectoy pra falar. Exato. Não queria vir a público falar isso, mas entendeu? Eu tenho que dar essa deixa. E outra, ele comentando também que a gente poderia ter olhado no fórum dos top. Eu nem pensei nisso, né? Realmente, o que mais atraiu gente foi justamente dos jogos que a gente não comentou. Mas é mais uma vez é o que eu vou falar. O jogo não saiu. Quando esse ano que sai, a gente comenta, pô. Não, foi o que eu postei. Falei, gente, amigo ouvinte, isso é um podcast absoluta de profissionais da imprensa desse meio. A nossa fonte de informação foi a Wikipédia. É assim que funciona. Pra quem não ficar olhando vários meses, não olha pra Wikipédia. E é responsável. E é retrospectiva 2015. É os jogos de acontecimento 2015. Call of Street vai sair em 2016. Não. Esse podcast foi o podcast de retrospectiva do que estava na Wikipédia. O que estava de notícia na Wikipédia foi a nossa... O Rô dando as informações subconfidenciais aí para o surgimento de outros podcasts. Pode acontecer não, mas depois esse podcast vai se autodestruir depois que você ouvir isso. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 21, Retrospectiva Gamer 2015. E onde é que essa galera pode falar com a gente, hein? Então, já que vira moda mesmo, através do Facebook, né? Neoplayer Podcast, Twitter, _, Neoplayer, _. Tem o site também, a galera acha a gente neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Temos o YouTube, onde a gente faz a jogatina. Porra, o pessoal já tá mais do que acostumado a passar a semana assistindo nossa jogatina. Neoplayer Podcast no YouTube. Não, aquela jogatina de vocês de Sirius Santa, dá pra passar um ano assistindo aquela porra. Pois é. Inclusive, a gente tá um pouco sumido, mas estamos voltando. Tem novidade aí. Através do nosso do fórum querido Neofighters.info, através do Facebook também, né, o Player Podcast, que é o nosso grupinho, né, que é o mais bombado do Facebook. Aí, pessoal, e se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente precisa de pelo menos 100 inscritos para poder ter uma URL custom. A gente quer rasgar a nossa placa de 100 mil. Exato, exato. Vamos destruir a placa de 100 mil. Mas começando só com 100 já tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Quem é que pede o nosso jogo de hoje? Nossa resenha de 10 segundos do Guilty. Hoje é eu que vou pedir. Você disse. Então qual vai ser o nosso jogo de hoje? O jogo que eu vou pedir é o clássico. A história é simples, mas é um jogo super clássico. Quero que o Guilty me fale a história de Doom, o primeiro. Nossa, essa eu não sei. Realmente você não sei, sabe? Não. Então eu vou simplesmente acreditar no que o Guilty falar. É, com certeza. Será a verdade absoluta. É a verdade verdadeira. Cientistas curiosos abrem um portal para o inferno e uma pessoa esperta descobre que 12 matam demônios. Calibre 12. Sempre tem um em casa. Boa dica, Guilty. Eu vou anotar isso aqui pra mim. Então, galera, terminando o nosso podcast, valeu pela presença. Obrigado você porque ouviu essa desgraça até agora. E Cisne, né? Cisne, qual vai ser a música pra terminar o podcast hoje? Então, vou escolher a música de abertura de Tony Hawk 2, PlayStation, Guerrilla Radio, Rage Against Machine. Então, valeu, galera. Até a próxima. Aê! Sempre que você manda fazer silêncio, um desses dois filhos da puta tem que fazer uma piadinha. Faz uma gracinha que ninguém já... Eu não fui em nada, eu tô aqui quieto. Não, o soluço. Pô, mas o soluço é involuntário, né, cara? Mas antes, quando você perguntar o nome, ele também fez gracinha. Ah, então ele é um engraçadinho. Engraçaralho, né? É. E onde é que essa galera pode falar com a gente, hein? Então, já que vira moda mesmo, através do Facebook, né, o Play Podcast... Twitter, _, né? O player _. Temos um Twitter, hein, gente? Pois é. Né? Vamos movimentar, mas... hein? Vamos dar uma movimentada nisso aí, né? Tudo hashtag, lá. Twitter, hashtag, quero mais. Tudo eu posto lá. Tudo eu posto lá. Ah, 2016 vai ser o ano do Twitter. Eu tudo eu posto no Twitter. Todo mundo. Temos um grupo lá super bombado que eu estou com a ideia aí, mas não sei se a galera vai topar. Deixa o Cisne terminar os contatos aí, meu filho. Eu trabalho. Caiu, é? Não é possível. Filha da mãe, caiu. Ainda bem que foi no final. Enquanto isso, eu vou escutar aqui. Meu Deus, vai ser a novela nesse negócio mesmo. Ah, aqui ele tá aparecendo online, ele tá online? Ele tá com as bolinhas, tá com as bolinhas subindo. Ele tá online, mas tá. tá deve ser chuva. É, vou voltar pro Xvideos então. Porra, caralho, Xvideos não. Vai pesar a conexão, cara. Ah, a thumbnail é só animada também. Caralho, de section é tosco. Nossa, bom, finaliza aí. Apesar que não precisa, né? Ah, não precisa. É agora que tu vai chamar a música, né? A vantagem de finalizar agora é que não teremos o E do section. É, ele caiu mesmo. Bom, vamos finalizar essa parte. Vamos finalizar, vai, me chama. Que sou... Apesar que não, ele que vai escolher o jogo. Putz, não dá. Ele vai ouvir isso na edição. Ele é que vai escolher o jogo, não dá. Caiu mesmo, agora ele caiu mesmo. Ai, meu caralho. Deve ser chuva lá. Se ele tivesse o chuva, Facebook, né, ele podia pegar o celular e falar com a gente, mas não. Que eu não sei. É tipo o Adriano Suassuna. Em tecnologia, quero distância. O quê? Você tá me confundindo? De sexo é tipo o Adriano Suassuna. Aê. É tipo o Adriano. Não é a melhor comparação, mas Adriano Suassuna. Ariano. Ariano Suassuna era meio que tecnofóbico. Não sabia dessa nome. R-U-Mine. Achei a música dos caras. Essa música é foda. Agora caiu, filha da puta do Cinto. Ah, vai se fuder. Eu tô aqui. Quem caiu? Porra, a voz ficou duplicada. Quem que tá criando minha chamada? Voz saiu junto. Ih, caralho. Deu zica, hein? Vocês estão ouvindo? Alô? É do Cid. Não, acho que. Ah, já sei. É o Dissection chamando a gente. Quer apostar quanto? Hã? É o Dissection tá chamando a gente. Dupla, quer ver? Ele tá chamando a gente, ele não deve estar tá conseguindo caralho, entrar. Ou o Guilt tá no Vale do Eco ou ele virou um robô. É, tá normal aqui. O pior é que o Cid. Fala o seguinte. O pior é que o Cid pra mim tá com eco. Faz o seguinte, o Romulo. Cai. Tomba a chamada. Cria outra. Não é tu que criou? Tomba aí e cria outra. Entendeu? O Dissection tá com eco, mas o Cid tá com eco. O que aconteceu? Tomba, vocês estão me escutando? Tomba. Vocês estão ouvindo aí? Oi? Vocês estão ouvindo? Cara, então... Agora o Guilt caiu, e o Romulo e o Dissection. Agora o Dissection tá online... Cara, eu tô te ouvindo, o problema é que eu já fechei aquela ligação, caralho. Por que, então como é que eu tô te ouvindo? Sei lá. Fecha de novo.